E aí, pessoal? Está começando o Panquecast? Espera aí que não tem nenhuma apresentação, não. Esse aqui é nosso primeiro podcast de férias. Podcast de nostalgia pura. Programas dos anos 90, música, comerciais de cigarro, Hitler. Dá o play, Maca! Cara, era muito foda, ele sempre tentava comer aquele gato. É, cara, Luke, chega aqui, Luke, vai bater um papo com você, cara. Putz, é muito... A galera saía da sala e ficava encarando o gato. Cara, eu lembro que tinha tem um episódio, cara, que era muito foda, que eu acho que era a irmã da mulher, ou a irmã do marido, não lembro agora. Ia lá, e, tipo, essa mulher, ela tinha um problema com alcoolismo, cara. E, tipo, até uma hora que ela tava muito bêbada, e ela viu ele lá. E ela achou que ele era o amigo imaginário dela, e ela fez ele beber com ela. Tipo, ele bebeu pra caralho também. Ele ficou com ressaca. Aí, tipo, disse ele, porra, aí, tipo, tá, ele tava vendo que aquilo tava dando errado, que não tava, que, porra, ia acabar virando exemplo pra criança. Aí ele decidiu, tipo, aparecer pra ela com ela sóbria. Tipo, todo mundo pô lá, no Alf mesmo. O episódio é meio bad vibe, cara. Chega no ar, o de bicho. Não, cara. É no Alf, cara. Tipo, pô, é foda, cara. Ele dá lição de moral na mulher, cara. É tipo, se a gente for colocar assim de memória, vocês lembram daquele seriado que era um moleque que comia um hambúrguer e morria? Ah, o do Anjo, eu lembro. Caralho, eu lembro desse série, era do caralho. Essa série fez um crossover. Cara, essa série fez um crossover com Sabrina, cara. Aprendi disso. Não é meu amigo Anjo? Uma porra dessa aí, cara. Um anjo minha vida, uma porra dessa aí. Eu lembro, velho. Meu anjo minha vida. Eu lembro dessa porra. Projetadinho. Eu achei que você ia falar daquela que era que tinha o Estamos, mas aquela era. Não, é certo. Porque vê a parada mais bizarra. Aí tu procura no Wikipedia e descobre que só tem 15 episódios e tu achava que tinha 100. É verdade, por aí, cara. O SBT passava todos os canais, na verdade, mas o SBT passava muito seriado, que era tipo uma temporada só. E eles ficavam tipo repetindo. Você acha que as visões da Raven tem quantos episódios? Ah, não, acho que tem umas 4 temporadas. Tem mais de uma temporada. Tem umas 4 temporadas. Só passa um, velho. Aquela porra, aquele episódio do queijo. Meu Deus, eu odeio, velho. Eu não curti as visões da Raven, cara. Aquela amiga da Raven. Ah, sim. Tá aqui, ó. O nome da série é Um Anjo Muito Doido. É bem coisa do SBT mesmo, né? No inglês é Eu já falei Angel. Que não é o SBT que dá o nome. É quem? Distribuidor aqui no Brasil. Pra mim sempre será o SBT. É muito foda, porque não, é no primeiro episódio um amigo dele ia pra casa dele, pegava o lanche, o hambúrguer, comia, morria, e aí do nada tudo passava, o moleque nem ficava de luto direito. Você lembra que se não me engano, o primeiro episódio é um filme, não? O primeiro episódio é um filme, cara, é um filme pra TV. Aí depois que vem um seriado. Se não me engano, é isso. Geralmente nos Estados Unidos acontece isso. As missões da Raven rendeu outra série. Não, cara. Foi na Casa Branca, cara. Esse aqui só teve uma temporada. Quem não sente, quem não sente o amor, nada melhor que sentir o amor. Esse sim só teve uma temporada de 20 episódios e tipo, porra, chega. Era esse anjo que tinha filha? Ele era movido a filho, um negócio assim? Não, pô, por que você tem a ver? Não, você deve estar falando da Super Vicky. Não. Isso daí é Serafim, pô. Passava no SBT com... Eu não sei se o... Ah, não, acho que tinha uma parada que ele incorporava no urso, aí o urso tinha essa porra da filha mesmo, acho que tinha uma parada. É, um negócio assim. Eu só me lembro de dois episódios, desse do filme e do episódio crossover com o sapo. Eu lembro que Deus conversava com ele todo final de episódio, tipo, tinha morado. E Deus era, e se não me engano, Deus era negro. Deus era negro. Morgan Freeman? Não, era um negão. Era bem chato. Eu sei que não é Morgan Freeman. Ah, mas Deus é o Ed Murphy, é o Ed Murphy. Ed Murphy, como? O que eu falei pra vocês? 17 episódios. O quê? O do anjo? É. Cara, nesses 17 episódios conseguiram meter um crossover com Sabrina, que teve, acho que, 5 temporadas. Parabéns, hein? Cara, Sabrina. Sabrina só vale pro Salem. Salem é muito foda. Como que pode? Salem é muito superior a Dr. Howard, cara. Mano, Salem é o nível do Yoda. Ele é o precursor do personagem sarcástico, né, cara? Vocês querem que eu fale uma coisa? Sabrina... O mundo é dos jovens, Clarissa eram do caralho. Cara, o mundo é dos jovens tentar. Acho que ainda tá tentando manter na continuação, cara. O Ben Savage. É tá... O mundo é das meninas. Não, é a coisa. É, a coisa é conhecendo a garota. A menina conhece o mundo. É, a garota conhece o mundo. A porra dessa. Cara, na moral, quando eu vejo o mundo é dos jovens, dá vontade de chorar, sabia? Porque foi o meu Anos Incríveis, cara. Foi da minha geração. Muito foda. Cara, se eu não me engano, ele é dirigido pelo irmão dele, não? Era uma porra, tinha uma porra dessa aí? Eu sei que é irmão do Ben Savage. Então, o Ben Savage era o garoto e ele era o irmão dele. Que e o legal, cara, é que assim, eu acho que pro americano deve ter muito mais significado, né? Sim. Porque ele vai pro... Ele começa no colégio e vai pra faculdade, cara, pro college, tem toda, né? É, e tem toda aquela parada, né, dele ter meio que o respeito lá com o professor dele, né? Que o Cole, Casa Branca? É, o Cole. Não, que Cole é na Casa Branca, pô. Não, mas nossa, quem não sente o amor. Vocês lembram de uma série que a menina tinha superpoderes que ela adquiriu na empresa que o pai dela trabalhava? Não. Ela tava na Fox Kids, ela transformava tipo em gosma, água... Não, essa aí já é época muito velha. Essa aí é a época que tava. Nem isso. Sorriso metálico, eu lembro. Drake e Josh. Mais um filme aí de besteirol. Puta que pariu, que bosta. Do super-herói lá. Super. Ah, cara, me diverte, cara. Me diverte. Boa sátira ao Homem-Aranha. Eles ainda fazem. É, aquele é cara, ele é o melhor emulador de Tobey Maguire. Você viu o João? Mano, esse filme é tão bad vibe que o Stephen Hawking entra de cabeça num negócio, numa comédia de abelhas assassinas, né? Caralho. Gancho, tá ligado? Entra de gancho, pode de errado, nossa. De fralda. Tudo errado essa porra. E ele desenvolve uma fórmula lá que atrai os animais e a fórmula é H2O9. Ele vai limpar o cocô da camiseta e passa a merda. O corpo inteiro. É, mano, esse filme é clássico. Não, esse é qual? Esse aí é qual que vocês estão falando? Super-herói, pô? É, o Libelo. É. Que é esse, com... esse aí também tem o Leslie Nielsen, não tem? Ou não? Eu tô maluco. Então que ele até atira. Ele usa o atirador de prego no negão, né? Como é que era o nome da série que ele participava? Quem? O moleque lá? É o Drake Josh, pô. É, porra, era do caralho também, Drake Josh. Eu não curti muito, não. Eu achava mais ou menos. Ah, mas... Eu não tive canal fechado, né, da pequena, eu não vi. Sabe passa que... até hoje, cara, tem no Netflix, cara. Ah, vocês lembram de Shirley Holmes? Josh? Não. Ligou cara, então, cara, peraí, cara. Você lembrou de Zack Code? Que nem é o cara. Zack Code, eu lembro que... Zack Code, o do navio é aturável, agora o do... Não, o do prédio, puta que pariu. Não, Zack Code, Zack Code, não. Zack Code, o prédio, puta que pariu, cara. Tá. Olha, aí, conseguindo... Falacioso e ousado, mas Kenan e Kel é a melhor diretora dessa que a gente já falou. Kenan e Kel é foda. Kenan e Kel é foda, mas é platina, velho. Platina Kenan e Kel, mano. Não, é melhor que o Will Smith. Cara, era muito bom, cara. É melhor que o Maluco no Pedaço. Vai não, não, é. Não, Priscila. Não, é. Não sei, cara. Não, não, é do gosto da Priscila, não é não. Nem mas eu acho que é muito melhor. É, do Pedaço tinha umas paradas. Não tem história tão interessante, não é tão engraçada, não. Ah, quem é que olha em sketch, né, galera? Era pra criança, cara. Era pra criança. Vocês lembram de uma série chamada Iri Indiana? Não. Mas não é estranho, mano. Cara, era foda, era parada de terror, mistério. Aí tinha um episódio que o maluco principal tinha um amigo. Um amigo que só aparece em um episódio só que o moleque morre. Aí ele se apaixona por uma mina. E a mina tá precisando de um transplante de coração. Aí ela recebe o transplante de coração, só que é do amigo deles que morreu. Cara, isso é da tarde atual. Ela, não, mas é de mistério, cara, é de terror. Aí a garota começa a ter as mesmas atitudes do moleque. Aí ele fala que no final ele amava tanto que ele deu o coração dele pra ela. Aí o Elvis na cidade tava vivo, tinha altas histórias de terrorzinho assim, cara. Ah, pô, de terror que eu ficava bolado, porque não assustava porra nenhuma, era um Ghost Bumps, né? Que teve filme agora. É, Goza e Bumps é. Goza e Bumps é outra coisa. Ghost Bumps, é, sei lá, porra. Desculpa aí, ó, professor de inglês. A gente sempre assistiu seriado da cultura, ou não? Eu assistia a Doug. Assistia com a Vagabinde. Não, cara, eu assistia a Doug no SBT, cara. No SBT. Tintim. Vocês pegaram a época do Seito Kumar, você não vai acreditar? Sim, eu peguei essa merda. Não. Não. Ninguém entende? Não. Tinha uma olhadinha de uma menininha loirinha. Não. Vocês... Não, mas tem no Netflix. Você se identificava, né? Não, desculpa, se eu tinha cabelo. Vocês pegaram... Simular e tal. Vocês pegaram naqueles... Era um tipo um teatro de marionetes sobre folclore na cultura? Vocês... Já, cara. Sim. Ó, cara, cartela. Tinha o Pedro Malazarte? Oi? Tipo, era tinha muito... o Pedro Malazarte e tal? Não lembro, cara. Tô procurando aqui. Marionete, folclore, cultura. Caralho. Na época do X-Tudo tinha seriado que passava no programa. X-Tudo, X-Tudo era foda. Castelo Rá-Tim-Bum, velho. Sabrina, a feiticeira adolescente. Distribuição Network. Versão brasileira VTI Rio. Nada a ver comigo. Vocês viam a programação da TV Cultura? Agente G. Puta vida, bigode. Na Record, né? Porra, porra. Agente G era do caralho. Era do caralho. Eu lembro do tema, porque. Não, não é. Era um cara gordo, por isso que a gente gira. Que era sempre aí com esse cara, né? Esses seriados eram sempre. Aventuras lá, e tinha um mestre, era todo marionete também, tinha marionete e pessoas. É. Aí depois teve um outro, né, o bigode? Não sei se você lembra, eu acho que era o Vila de Esperança, que aí era com o mesmo gordo, só que tinha com a molecada que andava com ele. Eu acho que eu lembro. E o Bambuá, quem lembra? Bambuá era do caralho, rapaz. Tinha um Star Wars lá, e o Cavaleiros da Luz. Não, é, pô, o bambu lá meio que... Caralho também, bicho. Menos a parte do cocô, porque eu tinha medo. Que eu não tinha medo do cocô. Tinha medo do cocô, cara. Da onde? Um bicho de palha lá que tinha no Cocoricó. Cocoricó era maneiro, velho. Ah, Cocoricó. Cocoricó, eu aprendi a ter raiva dele por conta da minha prima, que era menor na época, assistia o DVD em exaustão. As primeiras temporadas são legais, né? Depois começou a focar muito na Lilica, a Lilica é chata pra caralho. Caralho! Tinha um seriano chamado Caçadores de Relíquia, não tinha? Tinha. Era da Nickelodeon. Não, tô pensando que é a. Não, não era aquele pra moleque que tinha o nome de Sidney Fox, não, porra? O nome da personagem principal? É. Acho que era assim. Esse que era o Caçadores de Relíquia. Que passava junto com o Mundo Perdido, porra. Cara, uma coisa. Caralho, o Mundo Perdido tem que as três temporadas. Cara, três temporadas. Eles conseguem sair de lá, velho? Não lembro, eu nunca vi depois. Não, eles precisam ficar mesmo. Eles estão mortos, cara. Junto com a galera do Cavaleiro do Dragão. Esse aí é o precursor de Lost, né, cara? Ninguém fala porra nenhuma. Você me lembrou daquele filme pra TV que eles fizeram passar direto no SBT, o... Também. Cara, Caminhos do Coração. Não, bem. O Dinotopia, lembra? Ah, eu só quero no SBT, cara. Eu achei meio chatinho. Na verdade, era um filme pra TV. Né, é um Dinotopia era uma série, cara. Foi um filme pra TV. E depois virou série. Virou série, mas eu lembro que era um filme. Um filme gigante. E detalhe, vou contar uma coisa pra vocês vão ficar de cara. Sabe quem fazia Dinotopia? É. O maluco daquela série... Prison Break. É. O irmão que entra na prisão. Isso. Mais um. Hoje em dia é o... Capitão Frio. Capitão Frio. Me ajuda aqui a lembrar de um seriado que passava na Record, que era um cara que era vidente. Vocês lembram que tinha um seriado? Tinha sempre um gato. Psyche, porra! Psyche! Não, não era Psyche. Não, não era Psyche. The Mentalist? Não, era um outro. Da SBT. Era da Record, passava na Record, era sempre o cara que Visões tinha sempre um gatinho. Ele tinha sempre um gatinho perto dele. Era um cara. Não era um que ele tocava nas pessoas e ele via o que aconteceu com elas, não, né? Pois é, Millennium. Cara, pô. Eu acho que ele sempre. Isso aí é JK, pô, novela da Globo. Acho que ele sempre. Não, esse era um passado nas... JK. Não, tinha uma que era assim, que passava no SBT, que era assim, que o cara ele tocava nas paradas e ele tinha a visão de como o maluco morreu. Millennium que era assim, o cara tocava nas paradas e ele via as coisas. E o cara andava com a bengala, né? Ele era meio manco, viu, velho? Ah, no Millennium eu não lembro o nome disso. É, cara, não vou lembrar que ele fica em coma por uns 20 anos. Mulher dele já tá casado com outro cara. É o Nico, acho. Qual vocês acham que foi a última série, assim, que encerrou essa vibe? Pra mim foi iCarly. Acabou no iCarly. Também. Ah, que isso, cara? Aí carro, porra. Porra, cara, teve nessa época aí, foi a época de ouro da Nickelodeon, cara. Que aí a Nickelodeon conseguiu meter a iCarly, aquele Big Tech. Porra, eu tô falando que a iCarly foi o último. Não, tipo, foi o ápice. Foi o ápice. Claro, porque tu tem 16 anos, papá. O porra. O último. Sammy Cat. Cara, tá falando do último, pra caralho, tá doido? Eu concordo, eu acho que depois já acabou a iCarly pra começar a Suncat, tipo, é um lixo, cara, inacreditável. Só que aí o camarada deu mole, cara, que aquele brilhante Vitória não era ruim não, cara, me divertia. Então, era mais ou menos, assim, tipo, a escola musical, a galera... Divertido. Aí não gosta de ver Stones, né? Não, pior que eu não gosto, não. Aquela Miley Cyrus, ela fazia qual? A Hannah Montana, cara. Hannah Montana. Porque quando ela tá com a peruca, ela é a Hannah Montana. Foi ela que iniciou, de certa forma, né, de novo, esse... Exato. Esses de mina, assim. Porque tinha Drake Josh, tinha outras coisas, mas daí começou, tipo, da Demi Lovato, lá, Sunny, alguma coisa. Sunny, esse livro de Waverly Place, mano. Puta que pariu. Tinha que ser jovem pra isso aí, eu ouvi. Ah, não, pessoal. Quem gosta de Kenny Kell falar que fez esteja de. Eu gosto. Tatiana via essa porra. Eu gostava de Kenny Kell, pô. Eu só não acho. Cara, eu sou meio lixão pra essas coisas, cara. De vez em quando eu ainda assisto algumas das que passam hoje, cara. A única coisa que eu peço do iCarly é o irmão dela, o Spencer. Que com ela eu não tô risado, né? Cara, ele chegou até a fazer um seriado, cara, com um moleque lá que era o. O Andrew e o Vini, cara, até era legal, cara. Tipo, só que a parada tinha muita piada adulta, cara. Tipo, se olhar, cara, não fizeram isso pra criança. Era muito engraçado, cara. Cara, tem um episódio que eles quebram o pinto da estátua. E, cara, eles ficam fazendo piada com isso. Tipo, caralho, tipo, criança não vai entender isso nunca. A mulher faz referência que ela dava pra todo mundo no acampamento. Tipo, Ô, Pri. Molecada não ia pegar. Escuta aí. Vê se é alguma dessas séries. A Filha do Demônio, Olho da Terra, Por Amor e Ódio, Desafio de Elias, Alma Perdida, Vila da Esperança, História de Esther, Acampamento Legal, Turma do Gueto. Eu vi a Turma do Gueto. Eu vi Acampamento Legal, cara. Eu vi Acampamento Legal. Avassaladores da Série, A Lei e o Crime, Louca Família. Ah, mas só tem... Porra, mas só tem... Era americana, não era? A série da Record que tava falando? Sim. Deixa eu procurar aqui. Outra lista. Turma do Gueto. Era com o Netinho de Pádua, cara. Turma do Gueto, um rap bem louco. Começou com a musiquinha assim, cara. Esse era brasileiro, não era? Era brasileiro. Era em escola. Tinha o Frota, não tinha nele? Tinha, cara. Tinha o Alexandre Frota, acho que ele aparece em alguns episódios. Aí ele era o professor, tipo aquelas séries americanas. Era o cara que faz, ele era do bairro, mas ele conseguiu virar professor. Cara, aí ele ia pra lá pra tentar mudar. Na Cultura, não sei se vocês lembram. Tinha um seriado parecido que era nesse mesmo esquema brasileiro, assim. Vocês lembram do Fantasma Escritor? Passava na Cultura. Caralho, lembro, cara. Eu via no Discovery Kids, cara. Eu via Fantasma Escritor, Bernardo e seu relógio, que era do caralho. Bernardo e seu relógio, eu não faço ideia, sim. Era um moleque que tinha um relógio que parava o tempo, cara. Aí ele aprontava altas aventuras. Vocês já reviram, O Mundo da Lua? Vocês curtiram? Já, continua bom. Não revi. Última vez que eu revi, eu tava com 17 e ainda tava curtindo. Agora, cara, eu falei, o Mundo da Lua é o Lucas Silva e Silva fazendo no podcast. Hoje ele apresenta lá o programa de videogame lá na Play TV. Cara, a impressão minha é a Play TV, é o canal com o volume mais baixo de toda a TV fechada. Bicho. Não só com o volume mais baixo, mas o único que faz exibição de programas em RMVB. Caralho, isso eu tava passando lá, sei lá, cara, tipo, Yu-Gi-Oh! Naruto da vida aí. Pô, vamos dar uma... Cara, tipo, parece que eu tava assim, tipo, eu tinha voltado na época do anime RMVB, cara. Tipo, você vê as falhas na imagem, cara. É tão ridículo que é. E tem a imagem baixa, a qualidade da imagem é horrível. Escuta aí, vocês lembram de uma série que passava, acho que tá falando que passou na Record, mas ela passava na Band não, teve Cultura, chamada Família Twist. Não. Que era de uma família, acho que era australiana a série, e rolava coisa de fantasma na casa deles. Não. Caralho, vocês não viam nada. Igor, você é velho, cara. Você via isso quando você tinha 10 anos. Bom, eu sei. Vocês sempre tiveram um canal fechado em casa? Não. Não, foi ter esse ano. Pois é, eu nunca tive. Então... Eu tinha quando era moleque. Meu apelido era Rato de TVA. Eu tive, sei lá, em tempos e tempos. Tipo, tive entre os 10 aos 12, aí cortou. Aí depois voltou lá com uns 14 aos 17, aí cortou de novo. Aí dos 18 em diante foi direto. Eu tinha, na época eu tinha TV a cabo, era logo no comecinho da TV a cabo, então eram poucos canais, só existia de desenho o Cartoon, a Fox passava desenho, passava aquele X-Men, passava Homem de Ferro, Quarteto Fantástico. Pô, a gente tem que fazer um podcast sobre desenho que a gente via. Pô, cara, Fox Kids tinha, era um canal bom, cara. Eles tinham uma programação boa com alguns desenhos da Marvel, que foi lá que passava o Homem-Aranha. Então. E tinha, porra, tinha a melhor programação de anime dos anos 2000, cara. Depois disso, porra. Aí depois que começou a surgir esses canais aí, aí teve um tempo. Aí veio o cara Fox Kids, o Fox, não, o Discovery Kids, era realmente Discovery Kids, cara. Porque era ciência pra molecada, aí passava. É, como, cara, ele, pra, na minha época, quando eu assisti o Discovery Kids, ele meio que era o Discovery Kids pra todas as idades. Tinha o horário da manhã, que era pra molecadinha de pré, o horário da tarde, que era mais pra galera de 5 a 8 anos, e o horário da noite, que era mais pra galera de 9 a 13, cara. Passava Mecânica Popular para Jovens. Sim, passava reboot, passava um programa lá de... Tu lembra de um chamado Come Porquê? Era uma galera que sentava numa mesa redonda, aí sim, explicando sim, como funcionavam as coisas. Sim, mas esse eu acho que passava no período da tarde. Passava no período da tarde, passava no período da noite. Seis cara, tinha um que eu gostava de ver também, não sei se você lembra, God, eu acho que o nome era Crow, era de do elefante que contava a história de um moleque das cavernas inventando umas paradas. Não, eu lembro que passava no Fox Kids, era o Wishbone, que era um cachorro que representava livros famosos. Não. Que não pode parar de fazer essa cara. Não, calma, só tô pensando. Quem disse que as pessoas não podem voar? Só precisam de penas e de uma asa e batem as asas. Gordura de gambá. Mas onde é que a gente vai conseguir gordura de gambá? De um gambá gordo. E como é que isso vai fazer a gente voar? Você vai ver. Agarra uns 50 patos, pega a cola e me encontra lá no Morro do Morto. É isso aí. Vai ser super divertido. Eu não quero voar. Muito menos pulando de um morro. Eu tô feliz aqui no chão. No chão. Kenan, aproveita as penas e faz uma fantasia de carnaval. Kenan, vamos nessa. Vou perguntar uma coisa pra vocês. Que é só de zoeira mesmo. Aí vocês gostavam de Chiquititas? Não. Ninguém gostava de Chiquititas? Teve uma época que eu cheguei a ver, mas aí minha tia evangélica atacou dizendo que era coisa do demônio e... Aí, caralho. Aí acabou. Crianças órfãs são coisa do demônio mesmo. Não, porque a menina ficava cega, tal clipe, tinha referência, bruxaria. Vai lá, ô Bambu, fala mal. Não, é porque eu vi Chiquititas. Mas eu não lembro se era bom ou ruim. É, Chiquititas era bom, Tatiana? A Tatiana via a versão mexicana e via a versão brasileira na época. Que era gravado a versão mexicana ou a versão argentina? Porque é não, a versão argentina que tu via é a versão argentina, Pri. Ela via a versão argentina. Não, essa tia. Ela falou que é nós. Não, peraí, a versão argentina é com crianças argentinas ou é com aquela que... Não, é com crianças paraguaias. Crianças chinesas. O Chiquititas, ele era gravado na Argentina, cara. Se começou a se pegar pra mulher grávida, mandava pra lá. É, só que porque a novela é baseada numa novela argentina chamada Las Mexicas, que era dirigida por Rivor Santo. As Mexericas. Tá, mas aí é que tá, a Priscila e a Tatiana viam essa aí original ou... A Tatiana viu as duas, porque o que acontece? Não, como é que era o nome da TV a cabo na época? DirecTV tinha um canal que passava a versão argentina. E como é que tu via? Tu entendia como? Era dublado? Não, eu entendi. Dava pra entender? Ah, tá achando vendo na versão argentina mesmo, a Riquinha aqui. Pô, DirecTV, cara. DirecTV tinha um Prime, porra. Saudade do Prime. A Tatiana só gosta de coisa retardada. Tatiana, o que tu vira? Eu gosto de você, né, amigo? Hã? Inclusive eu. Melhor resposta. Eu discordo, hein? Não, o que? Você não é verdade, Pô, mamilo, eu não sei pra defender, porra. Eu não tô falando de Chiquititos, eu tô falando tipo assim, iCarly. Na moral, vocês gostam, eu acho muito retardado aí. Cara, vai se fuder, amigo. Pô, cara, duas novinhas lá, que acho que ela tá. Bom, era o cara que assistia pelos motivos errados. A Tatiana via. Fala aí, meu irmão, que tu gostava. Cara, eu adorava Carinha de Anjo. Tu gostava de Cúmplices de um Resgate? Eu adorava. Mano, Mamilos também gosta, porra. Mamilos assiste a versão atual. A Tatiana é fã do Sandy Júnior, cara. Ela tem todos os CDs. Quer ver deixar a Tatiana foda? Eu só tenho foda. De 2002, então. Tá, só tenho de 2002. O seriado do Sandy Júnior é maneiro. Tatiana só virou psicóloga com a da Sandy, que ela falou que ia fazer psicologia. É, ainda bem que não é por outra coisa, né? Cara. As novelas da SBT eram muito boas, gente. É, minha menina da mochila azul. Ah, eu não gostava porque tinha pescaria. Eu detesto pescaria. Então. Por quê? Pescaria é ótimo. Coitada da comunidade pescadora. Cara, melhor mesmo era Carrossel, cara. Ah, tinha a versão Viva Los Niños, que era mexicana. Tipo, a galera deu a versão mexicana. Priscila, me diz. Gente, o Rafael via Pérola Negra. Porra, caralho. Patrícia, não só Pérola Negra, Patrícia, na verdade a Tatiana confundiu. O que eu vi era a Pícara Sonhadora. Não, eu via Pérola Negra também, Rafael. Nunca vi Pérola Negra. A gente falou não conhecia, que via, não. Mas você falou pra mim que via. É, porra, e assim, Rafael, você tem mentira. Maria do Bairro. Maria do Bairro, pois eu vi, cara. Ele é Maria do Bairro. Eu vi assim. Maria do Bairro é Marimar, cara. Me esqueci. Tem ordem pra falar. Não, não. A usurpadora era foda de novela. Na moral, cara, o foda das novelas da Thalia é que era sempre a mesma coisa. Sim, né? Ela era pobre e ficava rica por algum motivo. É, não, ela era pobre, ficava rica, ficava pobre e ficava rica de novo. Eu sempre se vingava de alguém em algum momento. Ô, Priscila, me diz, você gostava de Rebelde, né? Gostava. Puxa, de Rebelde. Olha, eu assisti a Rebelde pelos motivos errados. Olha, né? Eu tinha 13 anos, então eu vou me defender aqui. Tá bom, a gente vai relevar. Você colocou um de Rebelde nessa mochila? Cara, eu comprava tudo. Eu pintei cabelo de vermelho na época, por causa da Roberta, cara. Cara, eu tenho que procurar. A mãe da Roberta era muito gostosa. Aí, ó, bambu também assistia por os motivos errados. Cara, a mãe dela era muito gostosa. Tô contigo, bambu. O elenco feminino dessa novela era muito bom, cara. Cara, é tudo sensualizado, cara. Sim, com certeza. Carinha, velho. É. Queria eu estudar numa escola daquela. Porra, aquela lourinha, meu irmão. Porra, eu só ia ficar perto da escada. Mano, no meu colégio foi uma coqueluche tão grande que as meninas começaram a usar pedrinha na testa, tá ligado? É, tipo a época do clone, né? Que todo mundo era árabe. Todo mundo. Caralho, no clone era foda também. Cara, eu usava aquelas pulseiras com anel assim que era grudado. Era horrível. Cara, acho que a novela também que fez o maior sucesso pra área de moda assim foi o Vamp, com dente de vampiro de plástico. Eu não vou lembrar, eu já peguei o beijo do vampiro, que é aquela. Beijo de vampiro, o sonho da Tatiana é passar beijo de vampiro na Vale a Pena Ver de Novo. Meu Kaique Brito, né? Ah, a Pri era apaixonada pelo Kaique Brito. Meu primeiro crush, cara. Junta tu, a Tatiana e minha mãe, escreve um e-mail pra Globo e pede pra passar o beijo de vampiro, não Vale a Pena Ver de Novo. Eu gostava do Kaique Brito no Chocolate com Pimenta. Puta merda, é outra vexada. Era muito foda. Nossa, Chocolate com Pimenta é uma das melhores novelas da série que passava. É, já foi reprisado só umas 5 vezes. Puta, 5 é pouco, bicho. Chocolate. Eu gostava daquela. Era uma vez. Meu pai trabalhou nessa novela, era uma vez. Era uma vez, realmente. Tinha uma coroa lá, né? Os netos. Sim, era o pai, era o avô rico e o avô pobre, que era legal. O avô pobre, eu acho que era aquele tal de Elias Gleison. Eu não sei nem se esse velho tá vivo ainda. Não, minha mãe disse que ele morreu, fiquei até triste. Ele era o senhor Cadore do Caminho das Índias. Morreu, a Tati acabou de confirmar. É. Cara, começar de novo era foda. Tinha aquela Márcia Anitta, que é a filha agora do Miguel Falabella, que é casada lá no Verão. Caraca, não. Não, Ivan Lins não, cara. Anda, esqueci. Não. Cara, eu odeio Ivan Lins. Olha só, se você ficar falando mal do Ivan Lins, a gente vai começar a cantar música. Não. Cara, eu ganhei o ódio dele na época. Eu trabalhei no supermercado no setor de Natal. Puta que pariu. A mãe da Rua. Onde foi que eu ouvi que a mãe o dela. Cara que cantava a abertura do Rei do Gado é o mesmo que cantou Pokémon? A voz é parecida, cara. Não, mas é o mesmo cara. Não é a voz que é parecida, é o mesmo cara. Mas eu tenho certeza. A segunda abertura do Pokémon. Ah! A música do Rei do Gado é uma música antiga, velho, né? Não foi feita a novela. Não, sim, mas ela pode ser regravada, pô. O Zé Ramalho, cara. Ai, caramba. Televisa, na Televisa na veia. Televisa na veia. Cara, na moral, a novela mexicana é muito chato, cara. Pergunta se eu assisti A Feia Mais Bela. Vocês não, mas eu... Não, não, mas eu... A usurpadora é maneiro. Ah, eu... Não, cara, ele é a feia. Pô, assisti as duas. Cara, a Betty Feia saiu pelada, cara. Caralho, eu assisti as duas. Melhor novela. Sabe quem tá gostosinha agora, que a gente ouviu até na última tal? A Matilda da Sessão da Tarde. Matilda, ah, tá, você já mandou a foto aí. A Magneta lá. A Matilda fez Jogos Vorazes, porra. É? Ela não faz jogo. Não, pô, quem faz a Jennifer Lawrence é uma maluca. Pô, aquela menina tá, não. Gostosa tá a Maria Joaquina e o Cirilo ainda tá atrás dela. Caralho, vai dar uma olhada, bicho. Ah, Matilda, na verdade, é um filme sobre a infância da Jean Grey, né? Só que os caras não tinham inglês autoral. E ela virou. A Maria Joaquina virou musa lá no México, né? Tipo, a menina virou conhecida de. Novela, Cirilo é um fudido, né, bicho? E quem é o Cirilo? Um crioulo stalker assaltador. Assaltador. Bigode, isso é seu bigodinho. Eu senti um pouco de... Inveja? Mano, a diretora da Matilda... Um crioulo. Nada me deu mais medo. Crioulo stalker. Como assim? A catadora virou milionária, mas esquece conto de fadas. Maria agarra o boy rapidinho. Quer se casar comigo? E mesmo assim, tá longe do felizes para sempre. Ainda vai ter muito babado, confusão e gritaria. Eu vou aí te dar um socão. Amiga, samba na cara das inimigas. Você não entra mais aqui porque vai ser pior. Próxima segunda, 2 da tarde. Nossa diva está de volta. Maria do Bairro, no SBT. Vocês lembram de um filme chamado A Princesinha, que o pai dela ia pra guerra e ele morria da puta? Putz, esse filme era muito chato. Não, cara. Vai tomar no cu esse filme, é do caralho. Ah, você chorava com essa merda, né, seu filho? Não, eu chorava não, mas... Cara, esse filme é muito foda. Agora, aproveita aí que você lembra de filme, cara. Você lembra de um cara do avô e o neto, o avô contava a história do neto, que era de um camarada que ele era apaixonado por uma princesa, só que aí depois disso ele era meio... preso, aí ele consegue sair dessa prisão e meio que vira um herói mascarado, se junta com mais dois caras, um grandão, burrão, um anão. Não vai lembrar, não. Aí no final ele vai atrás até no casamento das princesas que ele era apaixonado pra matar o cara. E caralho! E aqueles filmes que tem os gêmeos gigantes, sabe? Os fortões, lembra? Conta de um moleque. Era um babá, era uns 8 anos, velho. É muito. Eu já falei, o único filme que eu lembro de babá é o do Hulk Hogan, cara. Nenhum. Caralho, vocês lembram do Cheque em Branco? Lembro. Cheque em Branco era do caralho. Esse é do mais do mesmo, porra. Do Cheque em Branco. É verdade. Eu que puxei o assunto. Esse que um amigo está falando, eu acho que é dois gêmeos, os irmãos gêmeos babá, uma parada assim. É que cuida de dois gêmeos. A moleque é pra cá. Bigode, vamos ver se você vai lembrar. Meu Pequeno Ladrão, você lembra desse filme, cara? Do macaquinho? Não, Cold Wolf. Caralho, que racismo. Isso, da porra, bicho. É, isso. Ah, cara, vocês lembram da malandrinha com James Belushi? Não, malandrinha eu não lembro, não, cara. Malandrinha do caralho. James Belushi eu só lembro de K9, cara. K9, foi a mina que fez, o Denis Tinha, tipo, uma malandrinha? Não. Sabe quem ouviu hoje? Eu acho que eu tenho quase certeza que ouviu hoje. A Tatiana não deixou ir lá perguntar pra ela. É. Não deixou. Não. Vocês lembram da série? Calma aí, porra. Tá bom, eu não fui porque eu não quis. Vocês lembram da série que passava na TV Cultura, que era do caralho do Menino Maluquinho? Que passava as três versões do Menino Maluquinho? Ah, sim, sei. A namorada dele na versão menor tava aqui, ela é aqui da ilha. Eu tenho quase certeza que é ela. Mas qual versão do seriado? Não, a tem uma versão do seriado que ele se passava em três períodos da vida. Não, na verdade, dois períodos. Três, pô, era ele adulto. Não. Ele adulto era só um narrador. Era tipo uma imaginação, pô. Não, Pibigo, não era narração, não. Ele aparecia adulto, assim, tanto que tem um episódio que os três se encontram. Ah, sim, mas olha só, mas era focado mais nele, tipo, com 7 anos e com 5 anos. Eu demorei tipo 2 meses pra entender que eram cronologias diferentes. Eu olhava, ué, aí tu viu o episódio da fusão do tempo, né? Tu ficava maluco, né? Eu tenho certeza que ela tá mó gostosinha hoje em dia. Tá bom, Tatiana, era ela sim, ela é igualzinha a irmã dela. Qual o nome dela? Eu não lembro. Fala, foda-se. Eu não lembro o nome dela. Cara, eu tenho a memória muito fresca de um episódio só, que é o episódio que ele perde uma matéria, quando ele tá intermediário, né, tá mais velhinho, depois, 12 anos. Aí ele pega a identidade da mãe, falsifica a assinatura da mãe. Né? Ah, e na moral, a mãe dele é mó... Eu não sei porque eu acho que a mãe dele é mó... Catacinha. Ela é um né, pô? A Marina, a Mariana, alguma coisa assim. Ainda mais que eu via confissões de adolescente, eu achava, era apaixonado verdade. Por ela. Adorava, cara, confissão de adolescente. Pô, tá aí, confissão de adolescente é o mais próximo que a gente tem do mundo, é do jovem de Anos Incríveis. Mas eu não, nunca assisti, então não faço ideia. Porra, cara, que... Cara, pra você ter ideia, eu só fui saber dessa série quando eu ouvi o podcast dos Decretos sobre esses sitcoms, cara. Eu não sabia da existência desse lugar. Você não assistiu cara, Anos Incríveis, não? Não, nunca assisti. Nunca assisti. Ah, vai tomar louco. Cara, na minha casa não pegava TV Cultura. Não, cara. Era... Porra, isso era na Band, seu puto. Então, Bigode, pra você ter ideia, teve uma época que minha TV só pegava Globo e SBT. Tipo, SBT muito mal. A Record você tinha caraca, um fantasma, cara, mano. A tua cidade é a cidade do presidente do Brasil. Como é que pode ser tão atrasada assim? O cara só ficou um ano na presidência, porra. Mas ficou como presidente. É que depende muito da região do país, cara. Aqui também não pegava muito canal, né? Não é lá no... Só veio pegar rede TV fora de TV fechada, acho que ela é atrasada. Aqui, cara, TV, por exemplo, não... Cara, aqui uma das minhas maiores frustrações aqui, cara, é que na TV normal não pegava Manchete, cara. Eu não tinha, minha família não tinha grana pra comprar parabólico. Manda o papai perguntar pra mãe dele, que a mãe dele deve saber disso. Quando eu fui pra Salvador há muito tempo atrás, quando via Globo, o comercial nem passava, ficava tela preta. Na época do comercial. Vou perguntar ela aqui agora. Ô, Bigode, ficava a tela preta no comercial da Globo. Pleta. Tela preta. Ô, Bigode, às vezes rolava muito parabólica, cara. Parabólica também rolava muito dinheiro. Quando não via aquelas propagandas de CD bizarro, compre os CDs maiores. Cara, na moral, esses comerciais eram foda. Compre agora os maiores sucessos. Lenny Kravitz. I want to get away. Madonna. I want to fly away. Mamilos aí. Cara, era do... Mamilos. Sabe quando eu gostava, quando passava? Jorge Vecilo. Mona Lisa. Não. É maneiro, Já seu quase Jorge Vecilo, não. No seu redor, minha vida. Tom Bebo. Me conduza. Aí, a Pia tá com a gente. Jorge Vacilo, não. Porra, Jorge Vacilo é foda, cara. Tô fazendo uma homenagem linda aqui, bicho. Pô, mano. Uma homenagem ao Djavan que eu venho fazendo há 20 anos da minha carreira. O Instagram da mina aí, Sara Maciel. Opa, deixa eu ver se é ela. Calma aí, manda o link aí, ó. A Pri pegou o Instagram dela, tá? Vamos ver se é ela. Ah, da menina, talvez que a gente acha que é quem a gente tava achando. Não, é ela. Vamos ver. Não, eu preciso saber se é quem eu acho que era que eu tava achando, entendeu? Quem eu acho que era que eu tava achando que era. Não era ela? Não era ela. Cara. Viu? Chupa, eu falei, era pra pegar uma foga. Caralho, imagina, o maluco que namora com ela na segunda foto. Eu com 20 anos, 28 anos, chegava assim, tu não fazia menino no maluquinho? Caralho, viu? É isso? Isso é muito errado. Calma aí, a Tati que você vai ver as outras fotos agora. Caralho, ela tá mal gostosinha, tá com um bundão. Nossa, velho. Que maluco. Ela tem a irmã dela fazia malhação. Caralho, esse namorado dela parece mais novo que eu. Estranho pra cá. Tá, mas ela é mais velha. Tá falando com ela hoje. Aí, ó, bebê. Ela tava brincando com uma criança lá hoje, o moleque tava lá. Vou pegar uma água pra mim. A irmã dela fazia malhação, cara. Que isso, bicho. Cara, cara, eu acho que eu já vi esse idiota em algum lugar também, cara. Nossa, gente. Ô, amigo. Esse idiota, viado. Eu não sei quem é pior, se é a gente olhando o Facebook ou se foi a Pri ficar calada durante 5 minutos e stalkear a garota. eu joguei no Google e apareceu o Instagram. Eu joguei aqui. Eu vou. É porque você pediu pra pessoa errada, amigo. Se você pedisse pro Bambu, ele teria até a conta bancária ali, ó. Ah, se fosse pro Bambu, já ele teria seguindo. Você viu ali no WhatsApp que eu botei? É o Mr. Bambote, cara. Bom saber que eu não tô sozinho. A irmã dela é mó gracinha, cara. A irmã dela fazia malhação. Estudava no mesmo colégio que eu estudava. Tá, e quem é a irmã dela? É, Qual é o nome dela? Ah, eu não sei, pô. Não lembro. Vambora. Não, pera aí, pessoal. Eu quero ver o bambu. É, tá, é Tayane Maciel, o nome da irmã dela. Pronto, já achei. Pô, é o bambu. Ali, bem mais rápido. Eu lembro. Joga aí só pra vocês verem. Ah, ah, joga aí, pô. Pô, nossa, ele ótimo e decepcionante. Ele é vascaíno, hein? Olha, a cara da irmã, a irmã dela tá mó gracinha hoje em dia. Cara, daí eu digo que sem graça, o momento bigode famoso. Tá feia, tá tendo um shopping, me encontrou. Oi, amigo, tudo bom? Deu um abração. Pô, eu lembro dessa mina. Caiu? Caiu na hora da história. Eu tirei. Quero mais ouvir bigode, né? Tá. Chega, gente. Bigode vai levar. É, acabei de tirar o que Ô meu, o que você tem contra mim, cara? Vamos fazer isso agora. Já tirei já. O que aqui é próprio. Eu sou o cara que mais divulga as finais. Tem que divulgar, cara. Eu quero ver isso aí, cara. Eu quero ver você trabalhando na Marvel, pô. Eu quero ver você ganhando prêmio. Depois você lançar atos finais uma vez, depois eu tenho de fora lançar de volta. Papá, que imita esse cara muito. Papá é o cara que imita as imitações do Eduardo Stebb. Eduardo Stebb? É, que é o cara lá que é o... Ah, o maluco do Pânico. É, imita ele igualzinho, papai. Ah, tá bom, né? Eu só sei imitar mais ou menos. Tá filho. Bom, né? Por aí. Eu gostava de fazer o Nitri. Cara, era, nossa, o começo do Pânico na Band. Assim, comecinho de nada, foi da hora. É, e depois, ah, o Pânico aí? Também é quase um seriado, vamos lá. Não, cara, o Pânico, porra, eu gostava, cara. Eu gostava. Só gostava da primeira temporada, só. Não, porra, gostava da RTV, cara. Quando eles eram Pânico de raiz mesmo, que eles saíram. Porra, Mamilos, a hora da morte, mano. Porra, quando tinha um impostor. Quando eles queriam imitar o Jackass ainda, né, cara? É, cara, isso, cara, a hora da morte era do caralho. Saíam em pizzaria chutando a pizza das pessoas. Velhinho com a sacola na rua, passa aqueles dois caras. Cara, eu acho que se tem uma coisa que a gente chega à conclusão com o Pânico, é que ele só funcionava mesmo quando eles eram, tipo, muito baixa renda e eles tinham que inventar a história ou ir de lugar. Cara, eu lembro que, cara, pra vocês terem ideia, o Pânico aqui em casa, quando era nessa fase mais baixa renda, era tipo programa da família. Tipo, eu, meu pai e minha mãe. Ah, aqui também. Tá. No sofá pra assistir. Aí até que um dia que falou, pô, esses comerciais tá chato pra caralho. Tipo, eles ficavam 30 minutos só fazendo merchan, cara. Tipo, aí que eles começaram a cair. Foda do Pânico também. É que no começo eles eram mais soltos, assim, com o tempo eles foram engessando, sabe? Querendo fazer sketch, quadro, assim, é pronto. Cara, hoje o Pânico é a parada mais chapa branca, né? Zorro total que tem. Cara, pra você ter ideia do absurdo que o Pânico ficou, cara, teve uma vez assim que um domingo passou, eu não, já não via mais o Pânico, só meu pai tava abrindo ainda. Aí, tipo, tava passando no FX Jackass 2, eu assisti. Cara, na semana seguinte o Pânico tava fazendo as mesmas coisas com o filme, tipo, caralho, filha da puta assistiu o filme. Ele viu o filme e ele copiou as paradas do Jackass 2, tipo, já não era um filme novo. Cara, a última vez que eu vi Pânico, eles saturavam tanto esse negócio das gostosas, velho, que já não tinha. Já não tinha nem graça, né, cara? É mais graça, velho. Que os caras colocavam. As minas que estão lá estão gostosas, cara, mas realmente não dá efeito, cara. O problema é tão chato. Não, cara, ok as minas ser gostosas, mas, tipo, era legal o pessoal fazer imitação, o carioca. É. Tá ligado? O carioca. Ah, cara, eu acho que uma... as imitações do carioca são foda. Melhor quadro. Cara, o iníciozinho do. Na tipo, na TV, né? Era foda pra caralho. O iníciozinho da Band que tinha o Boris Casoy. Nossa. Não sei, o início da Band pra mim já tava. Pra mim já tava meio caído. O início eu acho que prestou um pouco ainda. Depois, cara, assim, pouquíssimo tempo depois que eles entraram na Band. Acho que eles devem ter tomado uma prensa, tipo, pô, que não é assim, vocês não estão na rede TV, tá ligado? Cara, eles vão receber salário. Cara, baile gay, carnaval, todo ano era o Pânico na TV, cara, eu assistia todo ano. O gala gay da rede TV, né? O mais estranho é que você não viu o Nelson Rubens, né, no gala gay. Porra, na moral, quando a Rede TV faz cobertura do carnaval, cara, é uma animação pra mim fodida, cara. Gosto do caralho, cara. É uma parada muito baixa renda, sabe? Nós estamos aqui agora cobrindo os bastidores do carnaval Rio de Janeiro. Aí de repente vamos passar a mão na bunda da mulher, cara. Muito escroto. Cara, sempre tem aquele papel prateado caindo no estúdio, cara. Cara. Aquele velhinho. Era um travesti, cara, dançando, esqueceu? Travesti dançando. Pois é, cara. É, eles vão, como eu falei, eles vão. Tipo, eles tiram um dia só pro gala gay. Tipo, porra, como assim, cara? É, isso que eu ia falar, aqueles bares gay que o Pânico ia direto era muito engraçado, mano. Eu lembro que teve um ano que eu não sei porquê, até. Tá, eu não sei nem porque que eu lembro disso. Que era o Otávio Mesquita, cara, o Otávio Mesquita com um chapéu de rola na cabeça, cara. Otávio Mesquita é um ser humano à parte, né? Que também tá aí. Cara chato pra caralho. Puta que pariu. Parabéns pra ele que tem lá a Ferrari do Alan, acho que é do Alan Proust na parede, né? Porra, cara, aquele programa. Tu lembra um programa que ele tinha. A noite. Um programa pra casa na Band? Não quero. A noite é uma criança. A noite é uma criança. Cara, que programa decepcionante. Eu ficava esperando aparecer os clipes lá da secta Playboy. Ai, cara, era sempre uma matéria de paulista, meu. Era sempre uma matéria de São Paulo. Ai, vamos aqui na doceria de São Paulo. Comer um doce. Cara, um chato. Era sempre uma matéria de paulista, meu. Vocês viram a irmã aqui da Sara Maciel já? Não, manda o link aí. Eu lembro dela na Malhação. Estou no notebook, é horrível mexer nisso. Ah, mas voltando à questão do Pânico, o Pânico era bom quando ela tava correndo, né? Se vendeu, né, cara? Se vendeu, né? Uau. Se vendeu pra esses. Mas você já viu o programa que a TV tá fazendo? Que é tipo um Pânico também, mas é muito. Nossa, ruim, não. Cara, né? Todo aí domingo meu irmão me enche o saco com isso. Aí eles botaram aquela mulher que tem voz de homem. O menino sai, os caras ficam olhando, ela fala ai, assim, cara. E aí, mano, vem aqui comigo. Bora, toma uma. Cara, eles têm um cara. Ah, é a mina. Bora, é ela. Cara, eles têm um quadro que é só vídeo do WhatsApp. Porra, que merda. Nossa, nem fala, cara. Passa também uma parecida na... Ah, na Band. É, tem um que mano, faz a mesma coisa na Band, né, cara? É tudo repetição, tá uma bosta. A Band eu pego vídeo do WhatsApp, então ele pega um programa que é do True TV, que eles passam esses vídeos assim, aleatórios. Cara, né? Esses dias estavam passando as gagas de Ilhéus, cara. Tipo, faz 10 anos essa porra tá passando aí. Tá passando sanduíche e bicho lá, né? Não, mas eu acho que uma das gagas não tá com Tiririca lá naquele quadro do Band? Ou tô maluco? Tiririca, porque eu acho que aquele anão deve ser filho dele, cara. Porque aquele anão fazia show do Tom com ele. Cara, assim, pô, não. É outra coisa que a gente tem que falar do Pânico, né? O Pânico foi a maior coisa pro anão da TV brasileira, né, cara? Porque anão fazendo anãozinho, se foi Pânico, e aquele vai dar na puta que pariu. E depois disso aí teve aquele anão. Isso não, parou. Aquele maluco lá do. Caralho, qual o nome daquele gordo miserável lá? Acho que é Geraldo Luiz, eu acho. Nossa, não, esse cara é estranho. Cara, ele ficou fazendo uma parada sensacionalista em cima do anão, da mulher dele, do filho, que infelizmente a anãzinha perdeu, cara. Que porra, meu irmão. Foda, né? Eu meu pai morou muito tempo no extremo sul da zona sul aqui de São Paulo, quase da Pesseca da Serra. E não sei se você lembra daquele anãozinho que tinha um codinome Pirulito. Sabe? Participava do Pânico e tal. Ele morava lá, né? Então quando eu ia pra lá, eu via esse cara direto, velho. No mercado, na Lan House. O cara morava lá, tá ligado? Você vê o cara lá. Cara, ele, se não me engano, ele começou com o Silvio Santos, eu acho, nas pegadinhas dele. Eu vou falar uma coisa aqui agora que. Acho que ninguém nunca assistiu, mas tinha na Rede TV um programa que era paródia do Ratinha, que passava de manhã, que tinha um monte de anão, um monte de gostosa. Programa Jacaré. Cara, o que era aquele programa? Programa Jacaré era bizarro, cara. É a coisa mais baixa renda, cara, que tinha um bando de gente indo cantar. Eu não dava a entender nada, cara. E o cara, tipo, o morreu, Jacaré, né? Passa ainda. Não, mas passa ainda o programa na NGT, um canal. Reprise do programa do Jacaré, foda, hein? Era o programa do Ed Banana, velho. Foda! Era muito foda. Ed Banana que é o Chiquinho, né? É o Chiquinho. Sim. Cara, eu não dava pra entender nada daquele programa, mas era muito da hora, cara, ele de Ed Banana. Cara, eu lembro que tinha um jurado, tinha um calouro que ia toda vez pra cantar uma porra de uma música, cara. E ele sempre botava o cara pra fora e o cara voltava. Era toda semana. Aliás, ele tinha um figurino de máscara, né? Sim, total, né, cara? Eu só fui me dar conta disso, tipo, um pouco mais velho, mas era o visual do máscara, assim, cara. O estilo do programa era meio que emulado. E tinha música, não tinha certos pontos assim que tocava a música do Máscara. Sim, é, ele realmente tentava emular o Máscara em várias coisas. E tipo, não foi sucesso, né? É uma coisa que a gente lembra, mas não foi sucesso, porque tipo, não ficou muito tempo. Não, ele teve duas temporadas. É o que cagaram na segunda temporada que mudaram o horário dele, jogaram pra tarde. Não, mas era. Não, era de noite o. Ah, o programa dele é de tarde, eu lembro. Ué, de novo. Era melhor quando ele era Chiquinho Chicote com o Melocotão ali. Ó, até confundiu, né, mano? O Melocotão era no SBT, pô. Então, ele era de onde? Não, mas ele anda. Ele é da Record. Ele anda com a Record, pô. Vamos agora às dúvidas sobre sexo com Laura Miller. Cara, eu sempre vi esse programa de desenho. Eu queria ver os desenhos, não queria ver Casa de Otis. Ah, isso era um porre, né, cara? Puta que pariu, velho. Tipo, era umas paradas muito aleatórias, né, cara? O cara aqui, o SBT, ele tinha que ir pra de sorteio, de falar umas bobagens, ler cartinha e passava desenho. Ah, mas, cara, você pegar... A Globo fazia um mini seriado da parada, né? Era tipo uma mini novela, era horrível, cara. Tinha tipo a Jaqueline Petkovic, lembra, na época que ela fazia o Bom Dia e Companhia e tal, e que ela apresentava, e não era muito tempo, assim, não demorava muito tempo. Eu acho que até hoje tem esse negócio de demorar, de fazer, ler cartinha, fazer as coisas de uns apresentadores, que leem, fazem as coisinhas. Pelo menos aqui mataram esse formato, aqui não tem mais esse programa, não. Ah, aqui... Não passa mais por isso, não. Passava aquele Zap Zone. Exato, mataram ele, eu acho, em 2003. Eu acho que não tava dando mais cedo. Formato muito bom. E era chato pra caralho. Isso me fez lembrar de quando a Kelly Key começou a apresentar a Band à Tarde. Caralho. Não, Kelly Key é aleatório. Tipo assim, passava um desenho adulto, adulto, assim, entre aspas, que era o... E aquela porra daquela. Eles botavam aquela porra daquela mulher vestida de fadinha. Ai, não sei o que, não sei o que. Hoje nós chega, vamos ver sim a explodir a cabeça do cabelo do céu. A gente ia pra casa dos colegas pra gente ver o desenho, velho. A gente ficava bolado, velho. Como assim, velho? Vocês estão colocando essa piranha aí? A gente não quer ver essa merda, a gente quer ver desenho, porra. Era quando ela falava aleatoriedade sobre o Cavaleiro dos Zodíacos. É. Não tinha nada a ver, cara. Ela totalmente foi estrangida lendo um texto. Fiquem aí, vamos ver se o Xuxi vai ser encoxado pelo yoga, menino. É, é um negócio. Cara, é muito ruim, velho. E quando começou a Garota Dolly apresentar os desenhos? Nossa! Caralho, Garota Dolly! Parabéns, meu amigo! Eu aquela... É um grande prêmio de virar Garota Dolly apresentar os desenhos. Vocês viram TV Shop, pior quando estreou a Rede TV e tinha um programa com a André Sorvetão, o marido dela, e uns fãs. Conrado! Caralho, cara, como você põe uma mulher dessa com cara de fazer a caralho, com Conrado, bicho. Parabéns, gente. Cara, você não tem ideia, eu só sei que é o Conrado por causa das reprises dos trapalhões na fase. As paquitas e os paquitos, né, cara? Ou porque você comprou a Gema Magazine dele. Ah, isso eu não sabia, viu, mano? Se você tem essa informação, eu acho que você comprou, cara. Na verdade, eu não tenho essa informação. Eu falei de magazine de um cara e soltei ao Léo. Você é o Léo. Cara, eu acho que o único formato desses negócios de apresentar que funcionava era a TV Cruz, né? Que era o único que funcionava. Era o único que funcionava, cara. A galera ali interagindo, porque tinha uma historinha, todos eles ali fora, conversando, eles entravam ali pra gravar no Clube Secreto e tudo mais. Era muito engraçado, era muito da hora. Desapareceram há pouco tempo lá naquele programa do Nanil, lá eu vou te falar, a galerinha tá acabada, hein? A maluca tá. A maluca tá acabada, cara. Aconteceu com ela. Eu era apaixonado por ela. A voz dela, né, cara, até hoje. Eu lembro sempre de Hey Arnold, cara, que ela era, fazia Helga, cara, ela que dublava. Ela fez Jackie Chan, ela fez a Pan. Sim, sim, cara. É tipo a voz dela, assim, você não esquece, cara. Porque... Olha essa vozinha. Nossa, que... Pode de Moguinhos com a Dragon Ball, hein, pô. Era só a desenho da Disney. Aliás, era um programa da Disney, né, o Bruce. Era Disney Crush, né? Só que ele não era do Disney Channel, né, cara? Ele era coisa, a parada do SBT mesmo. Era, passava Marsupilame, passava... Timão e Pumba, né? Pateta, Timão e Pumba. É, Pateta e Max, que era muito bom, né? Isso, é, Turma do Pateta. E o horário era perfeito, né? Que era 6 horas. Né? Passava os Simpsons antigos, né, cara? Não, Simpsons não. Sim. Passou. Sim. Não, era o último desenho que passava. Não, passava antes do Não, cara. Não, era o último desenho que passava no Disney Crush, cara. Não. Passava fora do Disney Crush. A Globo passava quinta-feira de noite, eu lembro. Pô, eu lembro do Disney Crush também. Eu posso falar uma coisa pra vocês? Eu via Disney Cruz todo dia às 6 horas com o Pombo Fogo. Todo dia esse horário eu comia X-Bug. Eu fazia um X-Bug pra comer e vendo TV Cruz. Isso explica muita coisa. É isso. Cara, eu acho que não tinha muita coisa pra assistir. É, só porque alimentou o Blob aí. Né? E a pipoca fez aquela Vila Maluca, né, cara? Vocês lembram? Nossa, que calma, eu adorava, bicho. Vila Maluca, cara. Obrigado, você e eu deve ser a única que assistiu essa mãe. Vila Maluca é quem tinha o cara do que, rapaz? Sim. Caralho, tamo aí, mano. Eu tô pensando essa porra. O lance que eu entendi pro trabalho, cara. Dona Porpita, eu adorava. O gênio, é esse? Eu não lembro o nome. Não, era o Quinho, não? Não era Quinho, não? Que era o cara. Não, o Quinho era o Quinho da parada. Cara, era uma tentativa de ser o Chaves, muito Chaves, bizarro, né, cara? O Chaves ficou errado. Caralho, muito errado. Muito errado, sabe? Muito errado essa vida maluca, cara. Ele pensava que no meio da série... Dá uma série, bicicleta. Cara, mas isso foi quando estourou praticamente o João Kleber. Foi ele que estourou aquele cara que era o Chaves. Não, sim. Acho que ele já tinha que sair do Jado, God, porque ele tinha ido pra Portugal por conta daquela parada de terem roubado a casa dele. É, mas era mais ou menos nessa época, cara, que explodiu esse negócio de pegadinha na rede TV, que minha mãe estava assistindo todo dia. Cara, sinceramente, alguém acreditava naquilo? Ah, teve um momento que eu acreditava. Como cara, eu... não, era impossível, velho. Nessa vida maluca aí, em certo momento do seriado, eles faziam propaganda do Dynavision, mano. Aquele... Caralho, cara, não sei se vocês lembram do. Acho que era Irado Games, que era apresentado pela Fernanda Lima na Rede TV, cara. O prêmio pro vencedor era um Dynavision, cara. Tipo, pra falar como se fosse o melhor videogame. A Vila Maluca, cara, se você mandasse cartinho pra eles, você ganhava uma bicicleta, tinha alguma coisa desse tipo, cara. Era um Dynavision. Era um Dynavision, gente. Nossa, eu assisti, pelo amor de Deus. Né? Antes de se encalhe, né, cara? Cara, mas era muito engraçado, velho. Eu posso falar uma coisa pra vocês com toda sinceridade, cara? Eu não sei como é que a Rede TV se aguenta até hoje. Não, mas até há pouco tempo. Cara, é rico, né, bicho? Mas até há pouco tempo estavam dizendo que ela ia falir e a Dolly tinha largado de patrocinar ele. Eu não sei por que raios eles voltaram. Por que ia largar ser do dono? É, cara, só conheço, o cara da Dolly comprou a Rede TV. Vocês lembram a época que lançou aquele programa do Dr. Ray? Todo mundo assistia, cara? Cara, as pessoas assistiam aquilo. Não passava depois do pânico? Sim. E aí, Daniel, quem que vai ter hoje? Eu tô numa história. Tipo, hoje eu vou fazer uma cirurgia plástica de uma famosa aqui brasileira. Do bobozinho. Bobozinho de brasileira. Ah, parece que a Eliana mesmo. Caralho, Gui. Cara, sabe quem podia comprar a Rede TV? Netflix. Porra, seria fora. Pô, seria o tipo Netflix pra dinheiro fora, né? Pra passar a Dona de Casas Desesperadas, né, cara? Caralho, não lembro disso. Não, só pra passar série. Poxa, cara, seria tão bom você ter um canal sem propaganda. Aliás, mas aí pode ter uma hora, duas horas só de propaganda e depois uma hora, depois só série. Vai ter um programa com esse é o esquema da Play TV, Tem um programa com a vidente Márcia. Não, pô, mil e uma noites lá com vendendo joia lá. Essa joia. Hoje nem o Telecine, cara. Antigamente o Telecine não tinha comercial, comia direto. Hoje o Telecine tem comercial de 15 minutos, 15 segundos. Cara, isso é dar um nojo, velho. Mas aí eu não vejo TV, velho. Por isso eu fiquei de mal, velho. Mas aí tá, ô bigode. É porque eu meio que, cara, essas paradas, esses pacotes de TV meio que barateou o custo da parada. Né? Então, tipo, não rendeu mais pra eles. Eles só ficarem disponibilizando sinal pra operadora. Ah, não, eu ia falar, acho que aconteceu com a TV a cabo, a mesma coisa que aconteceu com o aeroporto, cara. O aeroporto nunca pensou que os pobres iam andar de avião, nunca se prepararam pra isso, pra as outras classes andarem. Foi igual a TV a cabo nunca pensou que ia sair daquele nicho de classe A e B. Aí veio a C e a D, aí tá essa zona do caralho. Não por causa dos malucos, não, mas porque a galera não soube se preparar, cara, pra entrada da galera menos intelectualizada. Mais ensino, na verdade, não intelectualizado. Que lê, escreve, é, essas coisas assim. Que porra, uma zona hoje teve a cabo, cara. Que pariu. E eu concordo contigo, cara. Realmente não teve o preparo pra meio que separar a programação. Grande, grande, grande, fiel! Eu pego um programa que sacaneava muito isso. Era aquele do Multishow, né? Tinha lá o Fábio Porchat e a caminhã lá, a Taverneck. Não, A primeira temporada deles era eles sacaneando esse direto. Eles faziam a área VIP lá, que era com a galera, com alguém da classe C, tipo os carecas da classe C, ou os taxistas da classe C. Os caras tiravam onda com essas porra aí. Cara, é taxista, mulher melão. Musa do taxista. Cara, sabe quem tá acabado? A Bruna Ferraz, cara. Tava vendo as fotos dela hoje. Valeu. Bruna Ferraz é quem? Bruna Ferraz, não sei. Nem lembro quem é de nome. Atriz pornô, desculpa aí. Ah, tá. Mas tá assim, ela chegou a fazer. Ah, não, Cleber. Mudou de reto. Teste de fidelidade pra ninguém. Os caras não se esforçam nem pra atuar. Puta que pariu. Não se esforçam pra atuar. É que ela não era atriz, né, cara? Tá passando nem, não. Não sei, acho que não. Ah, voltou, cara, com esse programa do João Kleber aí, voltou. Nossa. Não, tipo, só que tipo, antes ainda os moleques davam enganada, agora nem isso. Tipo, você viu que o cara tá lendo o cartazinho atrás. Tipo. Acho que mano, ele tá demais agora. Chegou no nível pro eles fazerem teste de habilidade com GoPro, bicho. Com o que, meu amigo? GoPro, mano, câmera na cabeça. Caralho. Caralho, pra ver a visão do olho do cara. Sim. E no... Caralho. Aquilo lá é pouco combinado, né, cara? Eu não vou mentir pra vocês, no início eu achava que era verdade. Lá no mundo. Não, no primeiro episódio, primeiros episódios, eu achava que era verdade. É, tipo, 10 anos atrás, né, cara? Era mais fácil de acreditar. Mas, porra, depois a gente fica pensando, porra, como é que o cara faz uma porra dessa e vai se meter aparecendo em rede nacional? Não, depois que começou a fazer sucesso, e era sempre a mesma guria que você falou. Porra, como é que ninguém desconfia dessa merda? Não tem como, né, cara? Era só o Oliver também. Porra, é foda, né? Pô, eu tô procurando uma empregada que seja muito boa. Vou pagar pra ela 50 mil reais por mês. Se ela tá cuidando aqui do meu ovo. Se tem uma coisa que esses programas fizeram, e tanto esses como os de pregadinha, é deixar as pessoas ligeiras na rua, né, cara? Você para na rua e tiver uma mina muito gostosa querendo... Que você, sei lá, faz qualquer coisa muito suspeita, você tem que ir embora. Eu vou matar no carro. Aí tem um cara vestido de gorila. Corta na torta. Três tochas já foram enganados. Três tochas já foram enganados. Acabou com botar na cara lá e deu uma arrastada. Quatro tochas já foram enganados. É muito bom, cara. Mas aquilo tá meio armado. Lógico. Mas sabe o que acontece, cara? O Cid participou de várias pegadinhas do João Kleber e falou como que era as paradas. Caralho. Sabe como é que era? Pegadinha. É, o Silvio Santos, todas as pegadinhas do Silvio Santos eram reais. Até que uma senhora, acho que passou mal. Aí começou a ser combinado certas coisas. Pô, caramba. Eu vou te falar que você tava bem mágico. Não, mas não, é do Silvio Santos era um verdade. Eu lembro de uma do Ivolanda, que era muito foda. Ivolanda, vai apanhar, olha só. Vai apanhar. Eu lembro de uma que o pessoal tava tipo esperando no, uma fila que era pra comprar o garfo, cara, o negócio. Aí ele chegava com o botijão e ficava, ele entrava na frente da galera, velho. E a parada abria ele, que eu só queria tirar ele do negócio. O cara dava briga, velho, era muito foda, velho. O Bruno tem a cara de que gosta de apanhar, né? Cara, brigadinho pra ele. Não sei se você lembra de uma que era uma que eles botavam uma caveira numa moto e passava de... na frente do cemitério. É, era muito foda, velho. Não, e tipo... Cara, o melhor era o cara que chegava com o isqueiro de ar. E hoje em dia o SBT, cara, investindo pra caramba agora em pegadinhas, tipo, fazendo umas pegadinhas muito, muito pesadas, cara, da mina no metrô, da mina no elevador, cara. Aquela da mina no metrô é lá em Fortaleza, aquela dos zumbis, vocês viram? Porra, aquilo sim, cara. Aquilo. Aquela do zumbi, sabe como é que funcionava? Tava explicando. Eles falavam assim, ó, toma R$50, entra aqui no elevador, no metrô, que é assim inaugurado na Fortaleza. Vai acontecer umas paradas lá, mas é tudo armado. Assim. Já combinava com a pessoa, mas a pessoa não sabia o que ia acontecer. Tá entendendo? Aí ela ia entrar pra falar e tomar um susto. Ah, tá, ela tava ciente que ia rolar alguma coisa, não sabia o que. É, porque eles queriam divulgar o metrô de Fortaleza, eu acho. Da menininha do elevador? Não, do elevador foi. Cara, do zumbis do metrô. Não foi o SBT há pouco tempo que fez a pegadinha do Chuck? Tipo, o Chuck saía do... Foi. Sim. Cara, isso vale mais pela produção do que pelo resultado. Foi bem bolado. Agora, se mesmo uma época, há pouco tempo, que o SBT tava passando pegadinha ruim pra caralho, que é... Tipo, dos velhos? É. Nossa. Umas pegadinhas aí. Pensei que o Bambu ia cantar a pedra das pegadinhas picantes. Isso, é. Nossa, não. Cara, não. É aquela musiquinha chatinha. Cara, isso aí é pegadinha inglesa, cara. Não, eles adaptaram pro Brasil. Não, eles até fizeram. Não sei se eles fizeram aqui. Fizeram com os coroas brasileiros, né? Cara, as piores desse tipo são aquelas sorrisos que passam na banda. São canadenses ou franceses, não sei. Eu acho que é das melhores. Tem umas que são argentinas, cara. Tem umas que são argentinas. Vocês chegaram a ver Copa do Mundo? Eu cheguei. Cheguei em paz. Tentação, bigode. Cara. Copa do Mundo era muito. Bom, e cara, e era normal todo mundo parar pra assistir, né, cara? Todo mundo ficava ansioso pra assistir tanto por dinheiro. Passava tarde, né, cara? Tipo assim, passava, acho que começava era 10h30. 10h30, é. Eu lembro que quando eu via, meu avô falava assim, tá de castigo, Rafael? Eu falei, não, porque tá vendo o Silvio Santos. Ah, o Silvio Santos, assim, hoje em dia eu não vejo muito, eu pego. É quando sai alguma coisa interessante que sai nesse programa dele de. De domingo. É, de domingo, quando sai no YouTube, assim, eu vejo. Mas, cara, eu adorava ver pra dentro. Pô, a gente podia fazer um podcast sobre Copa do Mundo. Cara, puta que pariu. Era muito legal, mas cara. Aí até que... Eu, tipo, não tenho tanta lembrança, assim. Eu era eu meio pequena. Não lembro de nada. Eu que era maneiro. Jogos. Cara, eu lembro de um episódio que foi uma guila. Aí tu tinha que, assim, escrever paradas no quadro. Aí era pra escrever a cor favorita. Aí o Russo de Santos, ó uma guila. O que é marrom? Marrom? Mas o que é marrom? Marrom é... É marrom, Magilho. É marrom. Cara, filho da puta, cara. Tem que fazer um podcast sobre Telegrama Legal. Cara, pô, Telegrama Legal é foda. Caralho. Mas você ainda tem com o Portugal ali? Ah, mas não vale. Não vale, cara. Tem que ser com o Telegrama Legal. Porra. O que é Telegrama? É que... Não, Telegram legal, não. Você mandava uma carta pro Gugu, dava o nome da pessoa, o que, que ela fazia. Sim. E que a produção armava uma treta pra galera, pra aquela pessoa, e no final revelava que eu era pegadinha e mandava uma mensagem bonitinha pro cara. Ah, e era sempre assim, Bambu. A galera gosta muito de você. É um cara muito legal. E quisemos fazer essa homenagem. Todos sabem que você é um homem de coração grande. É isso aí mesmo, cara. Era tipo um carro de telemensagens, né, cara? Faltava dar uma cesta de café da manhã. Ou um ET tocando lá no famoso. Vocês lembram que no Ratinho tinha um cara que ele... Que aquele Naricu, tá? Fala até hoje que ele fazia também uma parada semelhante. O Santos, ele ligava... Ah, mas era trote, né? É trote. Ah, era pesado, cara. Ele se inspirou no naquele bigode que eu conhecia, que é o Mussão, dos pegadinhos. Mussão. Pegadinhos do Mussão. Pai, de onde não é papaco não sabe, cara, que é o Mussão. Geralmente é porque o cara tem um apelido. Aí o cara não gosta do apelido, o cara... Alô? É da casa do o Casca de Peio. E esse era real, né, cara? Porque, tipo, não mostrava a cara de ninguém nem nada, então esse era bem. Ah, mas sei lá, as vozes eram iguais em tudo, né? Mas então, o cara contava tipo uma historinha, eu quero comprar não sei o quê. Mas me falaram que casca de peixe é melhor, um negócio assim. Aí o cara começa a ficar bolado. Se o teste de fidelidade que eu só passe a cara da. Da sedutora e do cara que vai se pegando, daria um tom mais de realidade. Sabe? Sim. Se ele não se encontrasse num ambiente que todo mundo é mega rico, ele também. Eles não se importam mais nem. E não. E se não fosse uma mina mais normal e não uma mina, sei lá. uma super paniquete do nada dando em cima do cara, se esfregando. O cara, tipo, cara, não tem como acreditar nisso, cara. Nem eu que sou mestre, carinho. O Mamilos, ele inspirou o pessoal de ontem. Quem quer dinheiro? Quem quer 50? Quem quer... O filme Hit, Conselheiro Amoroso, enfiada de uma Mills ensinando quem ou a pegar a mulher. Hoje em dia. Você é o Aquaman, não? O Aquaman que pediu conselho, caralho. Hoje em dia, um tá pintando o papel, outro tá pintando parede. Não entendi, Bambu. O quê? Hoje um tá pintando papel, outro tá pintando parede. Quem? O Oliver? Não, a Massa Imperator virou. Tá falando com o Mamilos. Ele... Ah! O quadernista famoso e o Oliver tá pintando parede de casa pra poder fazer atenção. O cara se fudeu legal, cara. Ele fez um pornô até com a atriz lá, Massa Imperato. Rita Cadillac, sim. Como a Rita Cadillac. Ela ainda se deu melhor do que ele, né? Porque ela é mulher, cara. Nesse ponto da mulher é mais fácil. É. Ela faz. Eu brasileiro, é muito engraçado, cara, mas. Reclamo do nosso TV aqui. Quando eu tava na Alemanha, domingo, cara, geralmente é só programa de música. Tinha um Raul Gil. E é tipo Eurodance, né, cara? É, não é tão boa também a TV lá fora, assim. Pelo menos lá na Alemanha não era tão legal. Mas aí que tá, amigo, mas a gente teve uma época que o programa do Raul Gil era rei, mano. Porra, na Record, cara. Na Record, caralho, minha avó via direto. Minha avó via até hoje. Um grande Jamile, né, cara? Raul Gil é errado, ele botava aquelas crianças pra ficar com fome músculo. Ah, nem fala. Caralho, bicho. Até hoje, cara, até hoje. Né? A molecada, puta que pariu. É, aquele maluco evangélico surgiu nele lá, né? Lembra aquele maluco com a barba amarela? Ah, um anjo. É isso, aquilo foi muito chato. Pior na época. Cara, ficando muito chato. É, cara, como você falou, programa foi pra tia, pra vovó. É, não, era programa não, é programa. Né, cara? Que ele saiu aí. Cara, só tem sábado música gospel, cara. Esse programa dele é só isso, né? As crianças vão lá e cantam e tem uma competição, sei lá. Não, hoje é assim, você canta com seu filho, traga ele pra cá pro programa. Não. Ele participe do campeonato. Não. Cantando com a mamãe. É isso. Vamos, tem um chapéu, não esqueça do banquinho, né, cara? Cara, sem falar que tem uma das piores coisas que o Raul Gil faz é colocar aquelas crianças que não cantam e não dançam nada pra dançar e cantar, tipo, gravado. Ele fez ficar todo mundo, ai, que criança bonitinha, que criança maravilhosa, canta muito bem, dança muito dublando, bem. Né, dublando, dublando, cara, eu. Dublando, nossa, dele. Cara. Isso é muito errado, cara. Quando Skyfall, caralho, Skyfall. Escuta aí, maneiro. Desde a tarde, olhar na mó best do Skyfall. Notado por uma criança. Eu tenho 3 anos, tá ligado? Aí eu me peguei pensando. Pô, com certeza. Vocês lembram do programa do Leão, do Gilberto Barros? Leão. As Leoas. As Leoas. Caralho, sabadaço. Tinha um que ele fazia quarta noite também. A quarta noite. Tu lembra que a galera ficava dentro acorrentado de um tijão de água? Sim. Adorava, mano. Adorava. Acorrentado por você. Cara, você viu a capa desse disco dele, cara? Tipo, é ele deitado numa posição de criança, tipo, nele, ele todo sério. Vocês lembram desse programa dele, que era o... Era o Sabadaço? Cara... Tava Sabadaço. Cara, tinha... teve uma época que era só aquela parada. Funk. Verdade, cara. Toda semana... Cara, tinha uma época que tava bombando, né, cara? Só tinha funk em toda a rádio, toda a TV. Aquela música do Serginho era 4 minutos. Ele entendia, ele ia emendando. Cara, aquela música. Ela só pensa em beijar. Beija, beija. Esse filho da puta é todo sábado nesse programa pra contar a mesma história. Ele compôs essa música pra que ele quis botar violão no funk. Era sempre a mesma coisa. Glamourosa. Rainha do Pé. Me esqueço do MC Bola de Fogo, cara. Que porra, eu lembro que a vez ele trouxe esse cara do hospital, mano. Vou te enterrar na linha. É sempre aquilo, né? Eles colocavam, tipo, dois cantores e duas cantoras em um time, né? Dois cantores em um time, duas cantoras em outro, e um monte de subcelebridades aleatórias no time pra fazer volume. Aí, tipo, ex-BBB. Tinha uma parte do game show só pra chegar na hora e o cara cantar, né? Tipo, agora vamos lá, MC Marcinho. Ela só precisa. Cara, ele é muito troll, velho. Eu tô achando esse frota lá no meio, velho. Caralho, mas eu acho que ele tá fazendo esse programa de novo, cara. Acho que na Rede TV. Cara, as Leoas eram muito má. Ah, eu acho que tá assim, ó. Caraca. Agora é o programa do Leão agora. Deixa eu procurar isso aqui. Legal, na mesma hora passava o do Luciano Huck lá, quando ele já tinha mudado pra Globo. Caralho, isso é muito chato. Legal era ver. Há muito tempo atrás, na época de vocês, era ver Sabadão Sertanejo. Aí sempre era. Eu lembro também. Pô, mas com Dominó e Banana Split? Lembro, sim, cara. Sim. Tanto baila, baila comigo, sim. Baila, baila de amor. Muito sim. Baila, baila, baila. Baila, baila. Baila, baila. Baila, baila. E tinha também, como é que era, cara, a música da Banana Split? Eu não lembro como era, mas era muito foda, cara. Eu só tinha uma música, cara. Não lembro. Não, foi o Banana Split que foi o ensaio da Playboy, que era o cara que gerenciava, não foi as malandrinhas, não? Não, elas também saíram na Playboy. É. E o Ragatang? A Ragatang não foi uma Playboy, não. A Ragatang foi... Você tá em um vocabo demônio em casa. Sabe o que é esse? Eita, velho. Aí, ó, eu tô falando. Sabe de onde é essa invocação satânica? É de um rap americano que o cara fala. E a versão espanhola que é Las Ketchupes, cara. Que é a versão original dessa música. Las Ketchupes? É, Las Ketchupes é o nome da banda que lançou essa música, né, no exterior. Aí o Brasil gravou, cara. A música fez. Cara, sendo que só o latino gravava músicas estrangeiras. Não, mas aí que tá, cara. Festa no AP era estrangeiro. Pois pô, é. Fez um sucesso pro caralho aqui. Depois que a galera foi descobrir que ele travou essa música de um gordo da internet. Só tem uma coisa que eu odeio mais que Cabides é o latino. Caralho, aqui eu não sei se vocês chegaram a ver, mas ele tinha uma rede chamada Só Funk, cara. Que vinha com a letra dos funks da Furacão 2000. Caralho, o bigode do latino, cara. Ele tinha um bigode ridículo, né? Bigode, você fala. Um ponto bom, cara. Furacão 2000, cara. Porra. A número 1 do Brasil. É, a época do bonde do Tigrão. Vou te falar não. Que eu tenho um CD em 2000, bicho. Eu tinha, cara, um também. Aliás, o bonde do Tigrão também era rei também, tinha um Tigrão. Aham, sim. Vem pra cá, vem pra cá. Tigrão, cara, a molecada dançava na rua, cara. Era o maior baile funk na rua. Vai dizer que tu nunca dançou na rua. Mas eu dançava, cara, eu tô falando, eu também. Não, mas eu ia falar, como é que é? Qual que é nosso torto? Cara, eu tenho esse CD, cara. Eu tenho o primeiro CD do... Tu tinha o bambolê, querida? Achei lá na hora da CD. Tinha, cara. Era uma... Cara, era brincadeira. Tu tem quantos anos? Eu tenho 23. Essa época é tipo final dos anos 90, cara. Eu tinha 8, 8, 9 anos. Caralho, cara. Se pode ter... Pra mim isso faz muito tempo, cara. Bambolê da Sheila na hora da CD. Nada. Sim. Ah, papai, que nossa, nunca consegui dar uma volta no bambolê, mas eu tinha. Porra, vocês tinham o soco do Gugu? Não, mas eu já vi. Eu tinha o soco do Gugu. Cara, eu tinha outro joguinho do Gugu que parecia tipo uma Beyblade, assim. Ah, sei qual é. Eu acho que é um empilha peão do Gugu. Que você é isso mesmo, eu tinha. Caralho. Eu tinha o Pogobol do Gugu. Ah, não. Não era bem um pogobol, era tipo, sei lá, parecia um bongo do... Eu já era muito do, grande nessa época. Já. Virado ao contrário, com, sei lá... Pogobol é essa porra. Que você estica assim, era um tipo um elástico, e uma... Cara, deixa eu te explicar. É como se fosse... Cara, eu lembro que tinha um jogo do que era tipo, era um cara meio calterofilista segurando a barra, aí você tinha que botar uns pesos, tem que deixar... Aí o boneco ele tinha meio que uma parada de equilíbrio. Quem deixasse prender, ele derrubava tudo e perdia o jogo. Só lembro desse jogo. Nem lembro qual o nome. O brinquedo do Gugu era muito caro. Era muito caro. Cara, era muito caro. Todo brinquedo do Gugu era... E fazia sucesso, né, cara? Cara, o tigre do Gugu era quase o seguro bicho do Gugu. Que era tipo uma jaula. Seguro o tio, né? Eu tinha aqui o pintinho. Cara, é claro, mano. Mas sugestivo, né? Quintinho, então você já sei. Cara, o Gugu ele fez o TCC falso. Nossa, verdade. Ele indo na Hebe pedir desculpa. Eu não sabia, eu quero pedir desculpa. Caraca, né, velho? E tem Rodolfo acordando na celebridade. Nossa, era muito legal, Rodolfo, cara. Eu tinha fita do ET Rodolfo. Comprei uma panela de pressão. Só pra ver se eu cozinho mais de pressão. Acho que inteiro, não tem. Eles regravaram o Mary Lou do traje. Tinha aquela lá, dança do ET. É. É cara do capeta. Mary Lou. Mary Lou, soltava ovo pelaco lá. Mostra pra ele por que ela é a rainha do bumbum. Vai lá, toca a música! She will show you why he's a bumbum queen. Que é isso? E o homem se empolga pra caramba! Cara, eu gostava muito dessa época, que era a época dos karaokês, cara. A época que lançou aqueles karaokês. E a gente podia ficar cantando. Karaokê de barca. Eu lembro uma vez que... Era um feriado, sei lá, porque eu e meu primo, a gente foi na pracinha. Tinha uma galera lá. Eu não sei o que deu na cabeça de um bêbado, que ele falou, quem for o cara que cantar melhor morango do Nordeste, eu pago um refrigerante. Mas ela é o morango. Cara, ele ficou uma tarde inteira molecada cantando morango do Nordeste, cara. O puta que pariu. Aí, vocês lembram da teoria do programa do Nordeste? Não, o quê? Não. Que era a música sobre a maconha. Não, porra. Não. Caralho, não. Só você. Olha, porra, que rolava essa teoria que era assim, como é que era o início da música? Tava tão testonho quando ela apareceu. Ela apareceu. Meus olhos, não sei o que lá, estremeceu. Meus amigos falam que eu sou demais, mas é somente ela que me satisfaz, a maconha. Cara, parabéns, eu acabei de receber quase a música inteira do cara metade na minha cabeça. Ficou de tudo aí, né? Você quer ver uma parada mais bad vibe do que isso? Okay. É a menina que você gosta chegar e falar assim pra você, pô, compra lá a G Magazine do irmão do cara da cara metade, tu ia entrar no jornal comprar só porque gosta da garota. Imagina um moleque de 12 anos chegando na banca X. Imagina um moleque de 12 anos chegar na banca e falar assim, aí tem G Magazine. Nossa, é, o nome dele era Márcio, né, cara? Coisa do tipo. É. Escravoceta. Escravoceta. Parecido com o irmão dele. Márcio e Vavá, puta que pariu. Tá, caralho, pare. Vocês lembram do Vagabond? Lembro. Não, era Vagabond, era das mulheres, não, né? Não, cara, Vagabond era dos esse... malucos, Vagabond. Ah, não, era Vagabundos mesmo, era Vagabundos mesmo. Ah. É Vagabundos, né? Não, porque eles cantavam vaga, vaga, vaga, vagabundo. Eu sou um caralho. Caraca, cadê esses filhos da puta hoje em dia? Cara, isso aí é pra caralho, é. Comais. Cara, só comigo, ultimamente, eu tenho lembrado de muita música dos anos 90, mesmo sem escutar, velho. Não, não. É comigo também, cara. Ah, sim, um dia desse eu tava escutando Codinho Boost, deixa. Cara, eu adoro os anos 90. Isso era foda. Os anos 90, papo sério, cara, sem sacanagem. Os anos 90 foi a ruptura de tudo. Porque tudo nos anos 90 foi mais interessante. Você teve a indústria da música internacional, pica, publicidade. Nos anos 90, publicidade, novela, as paradas mais encerradas aconteceram nos anos 90. Os anos 90 foi um paradigma, porque, assim, é antes e depois dos anos 90, cara. Porque, assim, se tu parar pra pensar, assim. É normal que cada geração fale que sua geração é melhor do que a anterior. Sim. Né? Mas se você perceber, a geração dos teus avós, dos teus pais e a sua, são parecidas. Porque o teu avô brincava de pique-esconde, teu pai brincava de pique-esconde, vocês brincaram de pique-esconde. Teu avô soltava pipa, teu pai soltava pipa, vocês soltaram pipa. Aí vem todas essas brincadeiras. Exceto as meninas, é claro. Algumas meninas. Mas se você perceber, mesmo que teu avô falasse a geração dele era melhor que a do teu pai, e teu pai falasse que a geração dele era melhor que a dos filhos, e a gente falava, nossa, mas a gente chegou num paradigma que a nossa geração realmente vai ser melhor que a geração dos nossos filhos. Porque nada do que a gente fez eles vão fazer. Só que a gente fez as mesmas coisas que os nossos avós e os nossos pais. Então os anos 90 são os melhores anos. Não sei, viu? Eu não posso falar. É que muita gente fala que os anos 80 tem mais, né, cara? Querendo ou não, os anos 90 acho que é muito do repeteco dos 90. É tá atualizado. É que, na verdade, tem outro contexto aí no... Cara, anos 90 ainda tinha chocolate surpresa. Você já ganha de todas as outras, cara. É, cara, e olha só, por isso falando, cara. Os anos 90 é muito continuidade do 80. Só que beleza, mas os anos 80, ele rompe barreiras. Pelo menos, cara, os anos 90, musicalmente... Você pega aí Londres, cara, trazendo o Oasis, Britpop, Sub Wade, Manson, uma porrada de banda. Nos anos 90 ele quebra todos os paradigmas. Hanson, cara, de porrada. Então, Hanson, Boy Band. Não, esse é anos 90, né, gente? Boy Band, então, mas, anos 90, puta. Mas aqui também foi muito pelo sistema político, né? Que teve uma mudança grande, então as pessoas se sentiram cada vez. Se sentiram na liberdade tão grande de fazer as coisas que over, assim, sabe? Vamos botar a mulher pelada, vamos fazer tudo. Vamos fazer agora, sabe? É, cara, a Constituição é de 89. Pois é. Porra, tu pega os anos 90 aí, cara. Porra, banheira do Gugu, cara. 3 horas da tarde, a buceta na câmera. Aquele zoom de vai e vem, rodando, assim, de lado. Porra, e o peito da mulher pra fora, o maluco com a piroca dura dentro da sunga. Caralho. Van Damme com a Gretchen. Puta que pariu. E a Gretchen hoje em dia falando que é mentira e que ele é viado, sabia? É. Que foi tudo armado. Aham, tá bom. A pessoa gravando? Cara. Mas é, cara, tipo, usamos de novo. Aí, o nome do podcast, Papo na Madruga. Na Madruga. Na madruga bolatona. É, cara, na madruga. Na esquina, tem que passar, tá droga. Eu vi que era a 20 anos. Que ô? Não, porque nos anos 90 passava muito filme pornô na hora, né? Soft. Esse pornô que os caras comem a mulher com a bilona. É. Caralho, a mulher fica em cima do cara fazendo altos movimentos com o cabelo falando. Obrigado. Aí, alguém se assustou ele, olha só, maninho. Foi um brigado irônico, tá? Eu posso falar uma coisa, eu gostava muito de Emmanuel, the Queen of the Galaxy. Ah, Emanuele, a rainha da galáxia. É, a Emanuele salvou o mundo transando com todos os alienígenas. Né? É o engraçado que era assim, nós queremos conhecer a arte do sexo, que eu não sei o que é lá. Então vou levar vocês para conhecer o sexo mais gostoso. Cara, não tinha nada de putaria esses filmes, cara. A Fernanda Lima, né, naquele programa dela. Ah, aquele programa Fernanda Lima é muito, muito falso, cara. Ah, que vergonha ali, né? Se quando chegar a Fernanda Montenegro no programa da Fernanda Lima e falar assim, eu gosto de enfiar a piroca na minha boca, pra acreditar que é verdade. Eu gosto de pegar a piroca e bata assim na minha boca assim, ó. Caralho, meu pega, pega, pega. Não, mas é sério, cara. Eu gosto muito aí. Vocês gostam de fazer sexo? Ah, eu adoro fazer sexo, papai e mamãe. Mas que incrível, eu tenho uma... Ah, vocês fazem sexo? Eu também faço sexo. É. Então, mas, como vocês apimentam a relação? Tipo, fazendo porra, cara. Sexo. É só assim a resposta. Eu faço sexo. Porque eu gosto de fazer sexo. Não, cara, foi o que eu vi na última temporada. Tipo, sei lá, os caras começaram a fazer um game show no meio da parada. Tipo, como assim, cara? Cara, sabe o que era o mais foda nos anos 90? Eu tava falando isso hoje, que faz um trabalho que eu fiz na faculdade. Era os comerciais de cigarro, cara. Que era a galera jovem. Verdade. Aí o cara do nada pensa assim: ah, estou andando de Jack X, por que não fumar um Marlboro? Aí o cara vai, acende um Marlboro, e a menina chega do lado dele e fala assim: será que eu posso pagar um boquete? Porque é tão legal que tá fumando cigarro. Cara, era sensacional o comercial de cigarro, cara. Caraca, que comercial de cigarro é esse, bicho? Não, igual tá dizendo, pô, tinha muito comercial com fórmula. Mas era quase isso, cara. Era tipo assim: era a galera num carro com uma música tipo assim. Era super descolado, né, cara? Eles vendiam numa imagem super descolada, era os jovens fumando. Ah, nos anos 90, se não me engano, foi o ápice da venda de tabaco, né, cara? Pô, cigarro vendia que nem água, cara. Cigarro vendia que nem heroína hoje em dia. Era barato, cara. Era barato. O Derby, que era um cigarro muito bom, ainda é. Caralho, valeu os mulheres de cigarro. Muito bom. Meu padrasto, eu com 6, 7 anos de idade, eu ia lá na venda, no bar, na verdade, e ia comprar cigarro pra ele. Bambu era o famoso fumante passivo, né, cara? Bambu era o famoso avião. O Derby era 90 centavos, e depois eles arredondaram pra 1 real. Que é beleza. Aí eu fiz 1 real, então o Derby tinha que ser 1 real também. Hoje em dia nem o cigarro do Paraguai não custa isso, né, cara? Porra! Aí era sempre assim, né? Tinha aquela música maneira. Everybody's happy, you understand me. Aí parecia a galera correndo. Todos nós temos câncer, mas ainda estamos felizes. Nossos dentes amarelos. Mas sabe o que ficou tudo, cara? A galera reclama do comercial de cigarro, mas tirando o comercial de cerveja, que é aquele comercial sexista. Comercial de bebida, mas assim, tipo uísque, é um cara andando assim no cavalo, no nada, executivozão, pegando um helicóptero e falando assim, Dreia, uísque da melhor amiga. Cara, professor. Você me fez lembrar do. Cara, peraí, deixa eu só falar uma coisa. É tipo o comercial do Ferreiro Rocher, só tem gente rica comendo Ferreiro Rocher. É, cara. Nunca tem um pobre, cara. Ostentação pura, parada. Nessa é dos deuses, né? Pô, a primeira vez que eu comi ferro, fiquei com medo, velho. Porque era tão coisa de rico que eu não sabia se comia com a parte dourada ou não. Era bom ou não essa merda? É bom. Ah, mas tomar no cu, ferrão, chegou susto pra caralho. Me desculpa, eu sou pobre, cara. Eu não tava lá na propaganda. Rafael. Comer Rafael. O que tem o Rafael? Comer Rafael. Aquele docinho. Rafael. Não, Rafael. Também. Pensei que você era fã daquela mina que queria silicone, tá ligado? Ela dançava e queria colocar silicone. Hã? Rafaela, sei lá o quê. Caralho, que porra é essa? A mina parece um centauro. Ah, galera, na moral, de tanto falar de comercial de cigarro, eu tô afim de fumar. Não, alguém aqui já chegou a fumar no sério? Não, nunca botei o pau do diabo na boca. Já, Eu já experimentei, mas de ficar, de fumar assim, de pegar vício, não. Que isso? Eu logo conheci uma menina tão... Pô, meus irmãos fumam, famosa. Cara. Os meus irmãos fumam, então, tipo, foi inevitável tentar fumar, sim, tá ligado? Ah, mas eu nunca gostei, tipo, fumei algumas vezes, tipo, falei, putz, isso não é pra mim. Eu gosto tanto de comercial de cigarro, passei um dia procurando no YouTube comerciais de cigarro e vinha só assim. Eu não gosto de fumar, mas eu gosto de comerciais. Ivan era aquele cara que queria fumar, mas não tem coragem, né? Porra, na verdade, quer que eu fale uma coisa que não é mentira? Ah. Eu tenho vontade de fazer duas coisas, mas eu tenho medo. Ah. De injetar heroína e ver qual é. Caralho. Só pra ver se dá pra dar aquelas lombras inteligentes, que dá pra tu ter várias ideias loucas. Tipo assim, escrever um livro em um minuto só com a heroína que tu botou no braço. E dar uma fumada na maconha só também pra ver se dá uma boa vibe. Não, uma boa vibe pra tu. Uma orégano, né, cara? Este é o país de Derby. E o prazer de fumar um Derby é tão grande quanto ele. Porque Derby é assim, igualzinho. Tem a melhor mistura. Tem o melhor sabor. E é isso que faz dele o cigarro mais vendido do Brasil. Ô, Bambu, o que você ia falar, Bambu? Você lembra ainda? Lembra? Eu tava falando de cigarro, eu tava lembrando de 2002, que tinha aquela propaganda de cerveja daquela tartaruga. Sim, eu lembro. Era da Copa, né, cara? Caraca, que fala estúpida. Ah, não, essa era de chocolate. Da tartaruga? Da Copa, lembra? Tinha da Copa, lembra? Acho que era da Brahma. Eles ficavam fazendo embaixadinho? É, eles proibiram depois porque eles achavam que ia atrair muita criança por ser desenho. O Bambu, e a minha mãe comprou um boneco genérico desse tartaruga no camelô, sei lá, e virou meu boneco preferido. Caraca. Essa merda. Só o Bruno falou dessa que eu lembrei, fora dos caranguejos. Ah, eu lembro também. É essa mesmo. Cara, isso foi moda, cara. Oi, cara. Nossa, pode crer, velho. Qualquer nerdinha na rua, né? Nossa, né? Peraí, sabe o que jogar? Aquela parada também do pânico de fazer a... Dança do Siri. A dança do Siri ou não? Não, não, não. Acho que não. Não, o lance é aleatório, era os passos aleatórios lá que o maluco fazia. E o experimenta... Experimenta. Zeca Pagodinho, né, cara? Essa aí é nova skin. Fala em experimento, vocês conhecem a piada do Chu e do Chá? Eu já mas não gostei. Não. Pera aí, se for que eu tô pensando, eu conheço sim. Acho que você já contou ela aqui. Eu não tô conheço. Até com um amigo. Fala aí. Ah. Mas acho que todo mundo conhece. Eu não conheço, porra. Ah, tá, não. Era um cara que ele morava perto de tipo, do Maracanã, né? Ele foi morar perto tipo, de um Maracanã. Aí ficava escutando todo mundo. Queremos o Chu, queremos o Chá. Aí o cara curioso, odão, né? Aí falou assim, aí eu quero entrar aí pra ver qual era esse Chu e o Chá. Aí o cara, você tem a fita amarela? Ele não, então não pode entrar. Aí beleza, aí no outro dia o cara foi lá com a fita amarela. E aí, cara, eu vim ver o Chu e o Chá. Toma aqui a fita amarela. Mas isso não é o dia da fita amarela, hoje é o dia da fita verde. Aí o cara boladão, porra, que merda. Aí foi o terceiro vídeo, já aqui, ficha verde. Já aqui não é dia verde, já aqui é vermelha. Eu tive no último dia, ele se estressou, levou uma porrada. Qual o dia da fita de hoje? A fita branca, ele, toma aqui. Aí chegou, o estádio lotado, não sei o que lá. É uma mulher presa, tipo, num pau, né? Aí ela veio se animou, gritando, ai meu Deus, cuidado, que não sei o que. Um cara com uma serra elétrica, uma balaclava na cabeça. Um balde de água assim do lado. Ele, meu Deus. Ele vem com um balde de água, com ele que assim, dando a serra elétrica dentro do balde d'água, faz tchum. Aí quando tira, faz tchá. Aí o pessoal, queremos o tchá. É essa, cara. Nossa, na minha época era mais engraçado. Na minha época era mais engraçado. Ela tinha mais engraçado. Caraca. Que merda. Eu ouvi outra versão, mas depois dessa não quero nem lembrar. Gostaria de dizer você... que eu ouvi e brochei. Na minha época, queremos do Xuxu é legal. É, exatamente, queremos do Xuxu é legal e faz o cara pegar um monte de coelho. Vocês conhecem também o do Maurício? Não, por favor. Não, do Maurício. Do Meirelles, não, por favor. Não, a do Maurício, assim, o cara tinha pesadelos, né? Com um trem. Aí a mulher dele me deu um tempo todo que ele sonhava que o trem falava assim: Maurício, vou te pegar, te comer, te comer, Maurício. Estamos na época era muito mais engraçado. E assim a gente acaba nosso roteiro de piadas do show do Tom, né? É, cara, porra. Voltar a falar de comerciais que é mais legal. Esse é o da escola, eu não só peguei no YouTube. Não sei o que acontece na beirada da piscina, alguém dá um chute num rádio, um negocinho, cai dentro da piscina e mata todo mundo, velho. Caralho, velho. Comercial bad vibe, velho. Caralho, velho. Que comercial é esse, mano? Genocídio na piscina. Seja um assassino, você também. Eu sei que a escola, a galera tava pulando a piscina e alguém. Qual que era o comercial de cerveja que tinha o. Será? Valeu, velho, sei lá. Acho que era da escola. Não, ele falava. Aí, vocês lembram? Xaropinho fazia comercial de chocolate em pó, cara. Não era de. Era muito. Eu tomava sempre o de chocolate branco, cara. Era o único que tinha de chocolate branco. Essa galera de São Paulo. Tudo que toca só na TV. Eu gostava de torradinho, vende. Consome tudo que o Silvio Santos produz, né? Na moral, o Quick, vocês lembram de Quick? Cara, eu amo o Quick de morango. Quick de morango era gostoso, não. Quick era muito melhor que nesse palco. Ah, vai tomar no cu, claro que não. O de morango. O pessoal cantava errado aqui. O de morango é? O de morango não tem um. Não beba, né? Calma. Aí, sabe o que é foda, cara? Ele tem comerciais. Já viram cansado de sentar no sofá para a família, a cozinha de preparo em cima de você. Ah, o planeta. O planeta é, mas. Só que o filho da puta também não sentava que nem uma pessoa normal, né? O filho da puta se jogava no sofá, óbvio que a porra da comida ia cair. Esse planeta fazia direito isso aí, lembra? O produto Tabajara? Sim, né? Então o produto Tabajara era uma sátira nessas porras. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, assim, porque tem certas coisas que eu não sei se é regional, sabe, se é uma coisa que só faz sucesso aqui ou faz sucesso em todo canto do Brasil. Hoje em dia é fácil saber, mas tipo, há 10, 15 anos atrás não era tão fácil. E tinha a época que fez sucesso, que começou a vir Traquinas e depois começou a vir Nikito, vocês lembram dessa bolacha? Ela fez sucesso em outro lugar? Nikito é vendido aqui até hoje, ô Priscila. Bolacha é, bolacha não. Biscoito. Cara, Nikita. Porque o Nikita é uma. Tinha até uma musiquinha, cara. É. Eu não lembro. O Nikita, cara, o Nikita, pra você ter ideia, virou apelido de gente aqui lá. Fez muito sucesso. Era a porra do macaco na capa. Não, eu não conheço, não. Cara, falar em apelido, desculpa desviar totalmente do assunto. Mas na época que meu pai morava perto aqui da minha casa, tinha um, tipo um barzinho assim na frente da casa dele, né? E o dono desse bar, mano, ele só usava boné, né? E porque ele não tinha cabelo em cima, só tinha dos lados. Aí a gente começou a chamar ele de Smeagol. E ele ficou muito puro, velho. E ele correu atrás da gente, tomou um capote, coitado. Velho. Escuta aí, tu. Se tivesse que vacilo, isso, cara. Se chamar ele. Você chama ele de migrante do forró, né? Se ele estivesse escutando isso aí, Isalém, um grande abraço. Escuta aí, vocês tinham apelidos quando eram crianças? Não. Eu tinha de cabeçudo, que minhas primas me davam, porque eu tinha um cabeção. Eu não vou falar. Ah, Pri, vai falar assim. Não vou, não. Cara, tá. Eu só tinha um apelido, que era Batata. Batata, pô. Porque eu era gordinha, cara. Aí a minha vizinha me chama de Batata. E meu pai me chama de Princesa, porque batata, pai... Cara, porque eu era gordinha, cara. Então eu chamava de Batata, sabe? Batata levava de boa? De boa. Era bullying. Não, de boa. E tu, quem eu tinha pedido? Cara, tirando só aquele de escola que ninguém me chamava de magrelo, do esqueleto, não, cara. E tu, Bambu? Ah, não. Ah, era esqueleto padrão, né? Desde sempre, né? Tinha um apelido, o meu apelido ele é o Petit, que virou contra feiticeiro. Eu tenho um colega que ele é basicamente o único amigo que ficou até hoje de escola. Ele na Chaves. O nome dele é Diego Pereira. Ah, pô, eu preciso falar o nome do cara. Não, porque é o contexto. Ah, sim. Felipe. E na minha sala tinha mais de um Diego, eram três Diego, era foda. Então, eu pertão, né? Quis dar um apelido pra ele, pra diferenciar dos outros. Aí eu chamava ele, como o sobrenome dele era Pereira, eu chamava ele de Peroba. Porra, aí que acabou que o apelido virou contra mim, a galera começou a me chamar de Perobinha. Aí eu tinha Perobinha, né? O famoso se fudeu. O pior não é você ter se fudido, o pior é que você virou o Júnior do apelido que tu deu, cara. Júnior, é Perobinha, né? Eu era o baixinho da turma. Caralho, então eu me fudi muito, porque, ó, eu fui chamado, não sei se vocês lembram de um comercial, se vocês jogarem no YouTube, vocês vão ver. Aí vocês vão falar assim, cara, nada a ver, mas na época parecia um achocolatado chamado Moco Choque. Pelo amor de Deus, prova! Mas, mãe, eu detesto essas bebidas de chocolate! Mas é Moco Choque, é diferente, ele é mais grossinho, feito com geleia de mocotó em base que você adora. Bebida de mocotó com chocolate! Isso mesmo, e trate de tomar, porque tem vitamina pra você ficar forte, vai! E aí, gostou? Claro que não! Ai, desisto! Ninguém vai resistir ao Moco Choque, o gostosão com energia de montão. E não gostou mesmo, hein? A mulher fala assim, claro que não. Aí o pessoal fala que parecia comigo. Aí eu já fui chamar Moco Choque durante um bom tempo da minha vida. O moleque whatever do Moco Choque. Chamado de Moco Choque, cara. Moco é fim de carreira de qualquer pessoa. De feio, de cabeça de nós todos. Caralho, cabeça de nós todos. O crânio do seu bigode realmente tem meio bigode. Né? Mas conta o bullying também? Acho que não. Acho que apelido de bullying não pega. É. Aqui quem tinha o nariz grande era ladrãozinho de oxigênio. Falando em nariz grande, cara, minha prima. Adoro. Eu vou falar pra ela escutar só pra falar que eu falei dela. Quando eu falo com ela no FaceTime, né, eu falo assim: caralho, cara, seu celular é muito foda, ele é 3D. Ela: não, por quê? Porque eu tô vendo teu nariz aqui na minha cara, seu nariz muda. Que filha da puta, velho. Nem presente então. É casada, cara, é casada. Cara. Por isso que eu falei, nem me apresento, então. Ah, tá. Puta que pariu. Mamilos e sua tela por nariz árabe. Eu tenho uma prima que também tem uma cabeça grandona, eu chamo ela de cabeça de formiga. Formiga tem a cabeça maior que eu, tá? Caralho. ETBU, busca conhecimento. Isso podia finalizar aí, né? Não, vamos começar a falar de nazismo e a gente finaliza. Ai, que merda. É, o nazismo teve seu lado bom. Caralho, eu falei hoje isso no trabalho, a galera ficou bolada. Falei assim, Hitler era um cara mal. Era, não foi compreendido direito. Caralho. A galera ficou morando com uma cara de. Eu falei, calma, galera, é brincadeira. Mas que ele não foi compreendido, não foi. Ela não tinha uma boa, bicho, coitado. É. Pintava pra caralho. Sabe qual foi o problema do Hitler, cara? De quem mandava o gás, cara. O problema é que o Hitler, vou falar uma coisa pra vocês, é porque ele apanhava em casa quando ele era criança e via e passava fome. Aí ele ficou assim alterado, decidiu mostrar pro mundo, mas ninguém nunca entendeu ele. É porque Hitler nasceu do filho de um Francisco, né? Todo mundo sabe que quando você tá com fome, você dorme que passa. Agora pode acabar. É só você cobrir, que nem passarinho que dorme. Quando eu era pequeno, eu queria escrever uma história do Hitler. Seria tipo um seriado animado. Seria as aventuras de Hitler. Caralho. É inspirado no Tintin, velho. Caralho. Puta merda, vamos parar. Eu vou ter que desenhar o Hitler no traço do Tintin. Aí, na moral, imagina na época do Fábio Fogstick. A galera nazista na fanfic gay do Hitler com Mussolini. Saudável. Acho bom acabar, estamos passando do limite. Né? Não passamos do limite porque tem gente rindo aí. Pra finalizar. O bambu. Ah, não. Tudo bem. Pra finalizar, eu vou dar uma de Miguel fala bela e vou mandar assim. A vida, ela é bonita. Sim, a vida é só uma. Se você gosta de mim, me dá sua bunda.